Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 24. Quem manda nesse jogo sou eu. No episódio de hoje, o podcast fala sobre os diretores dos games. Eles discutem também a indústria brasileira, as faculdades de GD e muito mais. Fala aí pessoal, estamos de volta em mais um episódio do podcast. Esse é o episódio de número 23++, como o Seco gosta de dizer. E aí hoje a gente trouxe também mais um assunto que a gente espera que seja interessante. A gente está com o time completo novamente, né? Então muito legal aí ter o Rafa e o Fernando de volta. A gente tem e-mails para ler, vários assuntos para discutir e Homem Quest que, né, a gente selecionou aí, relacionada com algumas notícias recentes que a gente espera que seja também bastante, bastante legal e com certeza é um assunto polêmico que a gente pode discutir bastante. E é isso que a gente está sempre procurando por aqui, né? Então você já sabe, para discutir com a gente, né, é só mandar um e-mail para contato@thepodcast.com ou entrar lá no www.thepodcast.com, deixar o seu comentário no próprio post, ou pelo Twitter também, no twitter.com/thepodcast. São os nossos recadinhos, mas a gente vai agora então responder alguns e-mails que chegaram pra gente aí nessas últimas semanas. Como na duas semanas atrás o podcast também foi, né, só sobre responder e-mails, então a gente aprecia bastante e agradece aí todas as perguntas muito legais que vocês todos estão mandando pra gente. E essa semana a gente tem mais alguns aqui para ler, não vai dar uma main quest inteira, mas a gente vai tentar atender aí, né, as perguntas e os assuntos que vocês querem que a gente comente. Então o primeiro deles, né, o que chegou, né, primeiro, mais antigo que a gente tem aqui guardado, é do Michael, nosso ouvinte aí, não deixou o sobrenome dele, mas o Michael estava, né, continuando o assunto sobre a formação do desenvolvedor de jogos que a gente trouxe no podcast passado. Ele queria saber mais alguns detalhes, né, sobre a formação no Brasil, mas acho que principalmente a parte que ficou faltando mesmo naquele episódio, que foi a visão do GD, né, saber como é que é, quão importante é essa formação, vamos dizer, acadêmica, formal mesmo, do game designer, né, e o quanto isso faz falta na hora de arrumar um emprego, ou que outras alternativas você tem, já que, né, é uma área nova, né, uma área, a única profissão que foi inventada pelo desenvolvimento de jogos é o game designer. Você pode até argumentar que o design tabuleiro já existia e tal, mas é muito diferente, né? O que o cara faz não diria muito, mas é bem diferente o que o cara faz no design de jogos digitais. Ou não, né? Vamos ver o que o Rafa vai dizer. Vou pedir pro Rafa, então, responder aí pro Michael qual que é a importância, Rafa, da formação acadêmica, né? Vamos dizer assim, pro game design. Tanto, né, se for algum curso correlato, quanto se for uma faculdade de game design, como a gente tem algumas no Brasil e, claro, tem muitas aqui fora também. Então, diz pra gente o que você acha sobre esse assunto aí. Então, como tu me falou, essa indústria é nova, e no Brasil ela ainda tá engatinhando mais ainda, né? Agora que acho que o Brasil tá começando a ver jogos como deixar de ser uma coisa de criança, né? Porque por muito no Brasil ainda é considerado jogo de criança, tá coisa de criança, né? Brinquedo, isso tá começando agora a virar uma carreira por si só, né? Uma carreira de que é respeitado e reconhecido. Então, no Brasil, eu acho, particularmente, qualquer educação, né? Educação nunca é demais, né? Se tem uma formação que vai te ajudar, seja ciência da computação, seja alguma coisa ligada mais, talvez, a artes visuais, ou marketing, publicidade, educação vai te ajudar, assim, ela nunca é demais, mas ela não é necessária, assim, eu não vejo ela como uma coisa necessária. Para game design, no atual estado da indústria, as pessoas querem ver mais o que tu consegue fazer, né? O que tu já fez, o que tu é capaz de fazer, teu conhecimento, tua personalidade, como tu é, como tu faz, se faz entender, como tu demonstra as tuas ideias e tuas capacidades. Não adianta tu ser um gênio dentro daquele casulo que só tu se entende. Então, saber comunicar, isso é muito bom. Saber lidar com pessoas, saber convencer e saber ser convencido, sabe? Saber como aceitar uma ideia, uma sugestão quando tu não tá certo, isso é muito importante, sabe? E esse tipo de coisa não tem faculdade que vai te ensinar, né? Isso é uma coisa que é lidar, vivência, estou lidando com pessoas mesmo, a educação que você teve em casa, com os amigos, que vai te ajudar bastante. Mas aí, voltando à parte da educação formal, especificamente para game design no Brasil, acho que a indústria é muito nova. Assim, os lugares que eu vi, os cursos que eu vi, que eu tenho oportunidade de até ver quais são as disciplinas, até os professores. Como a indústria é nova, ele não formou ainda gente qualificada o suficiente para ensinar. Então, é isso que eu acho. Assim, com respeito até a quem está dando aula nesse setor, eu acho que alguém que trabalhou, que fez um jogo ali ou outro aqui, não é qualificado para ensinar o futuro dos desenvolvedores de jogos, dos game designers brasileiros. Sabe? Então, acho que pelo menos por mais alguns anos, eu particularmente, minha opinião, de novo, eu não confio nesse tipo de curso ainda para game design. São um curso que promete desenvolvimento de jogos em geral, que ensina um pouco de programação, arte, que te dá um básico de tudo. Eu acho que ele ainda é válido, assim, porque, como eu disse em outro episódio, para um game designer é muito importante saber várias disciplinas diferentes, assim, um pouquinho, até poder conversar. Não precisa ser um programador, precisa entender um pouquinho o suficiente para conversar. Então, acho que esse tipo de curso ele é válido. Mas um curso exclusivo de game design, eu acho que tem que abrir o olho. Eu acho que isso ainda não existe. A indústria está nova demais para ter uma técnica, ter exatamente um procedimento de ensinar como se faz. Eu não acredito nem que isso vai existir um dia, como se faz um jogo bom e como não se faz um jogo ruim. Isso acho que o elemento arte é muito dominante no game design para tu ensinar exatamente uma técnica, entendeu? Eu acho que não é muito diferente de outras áreas da arte, igual você acabou de dizer, que, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de cinema, faculdade nenhuma vai te dizer como é que faz o próximo blockbuster ou o próximo o filme cult de maior sucesso. Ele vai te dar as técnicas, ele vai te dar, vamos dizer, a base, você vai estudar a história daquilo que já foi feito, pra daí você derivar, vamos dizer, o seu estilo, né, derivar, tirar as suas próprias conclusões, entre aspas, sobre como fazer isso. E eu acho que game design, nesse caso, não é muito diferente. E como eu falei também, como a nossa indústria é nova demais, a gente tem duas gerações, talvez, de game designers formados, sendo que pouquíssimos desses experientes são as pessoas que estão dando aula. Entendeu? Ainda mais no Brasil. No Brasil a gente não tem nenhuma geração formada ainda de pessoas que fizeram jogos e estão ensinando para a próxima geração. Entendeu? Então eu acho muito arriscado confiar teu dinheiro e teu tempo, teus 2 a 4 anos de curso, uma coisa que o que tu vai estar aprendendo não necessariamente é compatível com a realidade da indústria, e se é, no melhor dos casos, não vai ser por muito tempo, entendeu? Porque a nossa indústria ela tá crescendo com tudo que é novo, assim, muda muito rápido para se estabilizar, né? Acho perigoso, assim. Então, se for escolher, eu quero uma educação, pega uma área correlata, pega, se você quer, se acha que tem mais talento para programação, para exatas, faz um curso, mas talvez de programação, ou, entendeu, uma computação, ou se é mais um artista, faz lá comunicação visual, entendeu, ou até um marketing. Mas, de novo, eu acho que o importante é o que tu consegue fazer, como tu consegue se comunicar. Entendi, Rafa. Então quer dizer que se eu pegar World of Warcraft, Pokémon, Halo e juntar tudo, eu não vou fazer o próximo mega jogo. É isso que tá dizendo. É isso que eu tô dizendo. Ele tá dizendo isso porque é você, Seco. Entendi. Mas então, brincadeira da parte, obrigado, Rafa, pela resposta aí. A gente espera que a pergunta do Michael e talvez a pergunta de muitos de vocês aí tenha sido respondida. O Rafa, felizmente, não teve oportunidade de estar com a gente 2 semanas atrás para falar sobre esse assunto na main quest, mas a gente espera que aí, com esse pedacinho, a gente também tenha dado aí a contribuição dele. Principalmente com a visão, né, do game design. E aí o próximo e-mail que a gente gostaria de ler aqui chega pra gente do nosso amigo Gustavo Boni. O Gustavo, ele mandou um e-mail perguntando sobre como medir produtividade, né? Ele quer saber se existem técnicas, métricas, para você poder, de alguma maneira, né, medir, saber o quanto esse ou aquele profissional, ou esse ou aquele time, esse ou aquele projeto estão sendo, entre aspas, produtivos, né? O quão produtivos eles estão sendo. E aí a gente tem, acho que dá para responder, dá para atacar essa pergunta de vários ângulos diferentes. Vou pedir pro Seco então dar a primeira palhinha aí pra gente. Seco, como é que você responde essa pergunta pro Gustavo, né? Como que a gente mede a produtividade num time de games especificamente? Então, eu ia dizer que realmente é uma pergunta difícil de responder, porque, como você falou, ataca vários ângulos. Vou comentar como foi, mais ou menos, que eu já tive uma avaliação na empresa anterior, na The Ocean. Minha avaliação guardada vai ser semana que vem. Mas basicamente, a avaliação de produtividade acontece no momento final do projeto, ou anualmente, depende do tamanho do escopo do projeto. E o que eles fazem, basicamente, os leads e produtores que estiverem envolvidos no projeto com você, eles meio que fazem uma reuniãozinha e dizem pra você, digamos, o que, que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles acham que você deveria melhorar. E isso é baseado nas tarefas que foram dadas a você, a qualidade que você entregou elas e também o tempo que você levou para entregar elas. E tem outros fatores que influenciam muito nessa coisa de produtividade, que é talvez o quanto você faz diferença no time, o quanto você é envolvido no time, porque às vezes você se envolve em discussões que construtivas e você ajuda a detectar problemas cedo no projeto. Isso é extremamente importante para a produtividade. E aqui fora eu noto muito mais do que eu notava no Brasil, que o pessoal, em geral, eles reconhecem muito isso, porque eles sabem o quão importante isso vai ser em long term. Imagina um projeto de 4 anos, se você esperar para ter uma visão externa e essa percepção de outras pessoas muito tarde no projeto, pode ser perigoso. Então, essas são algumas coisas que eles veem, por exemplo, que eu percebi nos empregados, assim, sabe? E o que eu vi de projeto, em geral, tem, como a gente já comentou, acho, em outros podcasts, mas uma das maneiras com que eles acham para medir a produtividade do projeto é através de milestones e também, por exemplo, de algumas maneiras de gerenciar o projeto. Por exemplo, se você usasse, digamos, Scrum, você pode ter as pequenas tarefas e você consegue visualizar através dos papéis e da organização quanto você conseguiu produzir, sei lá, em um mês, ou quando determinado time conseguiu produzir em um mês. Então você pode quebrar, digamos, a visão entre projeto, times e pessoas, né? Então aí você consegue ter uma visão geral, porque é interessante as pessoas, para quem está gerenciando o projeto, é importante saber do projeto para você saber se você precisa gerenciar, mudar pessoas diárias, e é importante saber como está sendo o projeto para os managers, saber se precisa contratar mais gente ou se precisa botar uma pressãozinha. Então, essa foi mais ou menos o que eu experimentei nesses anos. Entendi. Eu acho que nesse assunto tem duas coisas. A pergunta do Gustavo pode significar duas coisas bem diferentes. Você falou bastante aí sobre uma parte que é, vamos dizer, você medir performance individual, né, e que nas empresas tipicamente acontece anualmente. Aqui na EA também a gente tem avaliação de performance todo ano. E o resultado dessa avaliação, ele pode determinar, por exemplo, aumento do salário, bônus, né, e outras coisas. Então, nesse caso, é bem parecido com o que você falou. A diferença é que aqui as pessoas, elas não sentam numa sala de reunião juntas. Elas vão oferecer feedback, né, sobre as outras pessoas por escrito. E aí os development managers vão juntar isso. E eles é que vão ter a reunião com o funcionário em questão, que está sendo avaliado, né? Então, tipicamente, o funcionário que está sendo avaliado é quem escolhe quem dos colegas dele ele gostaria que dessem feedback sobre ele, né? Mas, tipicamente, se espera que o teu lead, você sempre peça para o seu lead dar o parecer dele sobre você, e se várias outras pessoas que estão ali à sua volta, provavelmente os membros do seu próprio time, sempre é comum uns fazerem a avaliação dos outros, mas essa avaliação não acontece por escrito, depois o Development Manager junta tudo e senta com com o funcionário e passa para ele todos esses pontos que foram levantados. E, então, uma maneira de responder a pergunta do Gustavo é essa. A outra maneira é se a produtividade que ele quer dizer é mais essa última parte que você comentou, que é o quanto o projeto está produzindo, né? Ou o quanto nós estamos colocando de valor dentro do produto por hora trabalhada, vamos dizer assim, né? Então, esse é um outro assunto completamente diferente, que você pode medir, igual você falou, algumas técnicas de gerenciamento de projeto, como o Scrum, eles facilitam para você fazer isso, outras são um pouco mais difíceis. Então, aqui, por exemplo, a gente usa ideias do Scrum, mas adaptadas no, no gerenciamento mais tradicional, mais waterfall. E essa a minha pergunta seria, né, você quer medir a produtividade exatamente para quê, né? Então, se você quer saber como o seu projeto está andando, então você tem aí maneiras de fazer isso com acompanhamento. Você vai ter provavelmente algum tipo de estimativa de quanto tempo as coisas vão levar, e você pode bater essa estimativa com o tempo que de fato está levando. Você tem várias coisas que você pode fazer que já são normais, todo dia ali, praticamente o Development Manager está acompanhando isso, né? Então, se você quer medir para saber como o projeto está andando, sempre tem ferramentas, e, por exemplo, a gente usa o Handsoft aqui, que eu já citei algumas vezes, para fazer esse acompanhamento. Outras ferramentas aí existem para fazer isso. Você quer medir a produtividade, então, para quê? Se é para avaliar o seu pessoal, se for no nível individual, a gente já falou. Se for no nível de grupo, a gente sempre pode ver pelas features ou pela quantidade de... Não dizia quantidade de código, né? Quer dizer, na indústria de software tradicional, a gente tem... Ainda deve ter algumas pessoas que acreditam que contar a quantidade de código, linhas de código, é alguma medição de produtividade. Acho que muita gente aí, né, vamos dizer, da geração mais nova, já acredita que isso não... que isso não prova nada. E acho que na indústria de jogos é muito difícil você ter alguém que ainda esteja pensando dessa forma. Eu acho que é muito mais subjetivo a maneira que você mede essas coisas. É medir realmente a qualidade do jogo, medir a quantidade de features. No caso da EA e do FIFA, a gente tem métricas já bastante bem estabelecidas, porque os nossos jogos, a gente faz um jogo por ano. Então é um processo um pouco diferente, que facilita você ser mais previsível em tudo que você faz. Então, a gente pode pegar o ano anterior como exemplo, por exemplo, né? E com isso a gente medir, a gente vê até tanto subjetivamente, quer dizer, você olhar, pô, nesse momento do projeto ano passado, como é que eu tava, né? Quanto objetivamente, que principalmente durante a pós-produção a gente faz muito isso, contagem dos bugs e quantos bugs por semana cada time consegue tirar. Isso tudo é baseado, esse planejamento, ele é baseado nos anos anteriores. Então a gente sabe, o time de Game Modes tira 6 bugs por dia cada programador, vamos dizer, tô exagerando aqui, né? E o de Rendering, como os bugs são um pouco mais difíceis, são só 2 bugs por dia, vamos dizer, né? Seja lá o número que for, mas isso tudo é baseado em experiência prévia. E é um fato que os nossos jogos, né, daqui da EA Sports, no caso do FIFA, eles serem relativamente parecidos uns com os outros a cada ano que a gente faz, facilita que seja mais previsível você fazer isso. Então, quer dizer, a pergunta é que tem várias maneiras de responder. A gente não sabe exatamente qual dessas era a abordagem que o Gustavo estava esperando. A gente espera que tenha dado uma resposta bem abrangente aí sobre como medir produtividade. Mas a última, né, acho que o ponto final que eu diria é: você quer medir produtividade exatamente para quê? Né? Se é para você dar uma recompensa para os seus funcionários, é uma coisa. Se é para você acompanhar o seu projeto, óbvio, tem mil outras maneiras de fazer. Eu não entendi exatamente por que você quer medir produtividade, entendeu? E em que nível que é, no nível individual, no nível de time, no nível de projeto. Então, eu queria só comentar um negócio que eu achei bacana. Você falou que, por exemplo, no EA você tem anual, então você tem um processo bem estabelecido, você sabe, se você tivesse, se está muito mais, uma etapa muito atrasada comparado com o ano passado, ou muito cedo comparado com o ano passado, você sabe, você consegue ter uma ideia, né, bem clara de como você tá. Mas, por exemplo, no Deus Ex, engraçado, imagina que você faz, ou qualquer projeto de, sei lá, 3, 4 anos, imagina que você fez tudo que precisava no primeiro ano. Aí, se não, a gente tá bem avançado no projeto. Mas aí, chega no playtest, os usuários falam, não, eu não gosto. Por mais que você tivesse adiantado no teu trabalho, por mais que você teve o projeto todo adiantado, a produtividade foi excelente, não quer dizer que isso vai servir de alguma coisa. Pode ser que os usuários não gostem e você ia fazer tudo. Então, como é que você vai dizer, não, a gente foi extremamente produtivo, não serviu pra nada? Certo. A gente se adiantou no caminho errado. Então, eu acho que é um negócio muito subjetivo. Você tem que saber exatamente o que você está procurando para você conseguir medir, né? Esse é o grande argumento contra você contar a quantidade de código. Que não adianta nada você escrever um monte de código errado, ou um monte de código inútil, entendeu? Então esse é o ponto. Você medir a produtividade, você tem que medir também o quão útil, o quão aproveitável vai ser cada pedaço do projeto que você fez. E aí tem vários desses problemas, igual você falou aí. Espero que tenha respondido bem aí a pergunta do Gustavo. Mais um e-mail que a gente recebeu, a gente agradece novamente. E tem um terceiro e-mail pra gente ler aqui rapidamente, que também chegou pra gente aí recentemente, que é do Cabral. Não peguei aí qual era o nome completo dele, mas o Cabral escreveu pra gente perguntando várias coisas, entre elas ele fala sobre possibilidade de voltar ao Brasil, o que, que a gente espera, qual é a expectativa que a gente tem da indústria nacional e se a gente tem planos, né, de voltar para o Brasil. E eu vou responder pelo menos por mim, e aí vou pedir para vocês também darem o feedback de vocês, mas no meu caso, não posso dizer assim que esteja escrito no meu caderninho, vou voltar dia tal, né? Eu acho que a gente tentou muita coisa aí na indústria nacional nos anos que a gente passou por aí. Tem muita gente tentando sobreviver disso no Brasil. Eu acho que hoje em dia, se você descontar Brasil e pensar até mundialmente, com todo o mercado indie, é um pouco mais fácil, ou vamos dizer, menos difícil do que era 10 anos atrás, quando a gente começou, sei lá, 8, 6 anos atrás. Hoje em dia é menos difícil você começar. É mais difícil você chegar a ter o seu próprio estúdio AAA. Isso aí vai ser realmente mais difícil do que jamais foi, né? Por causa do mercado, quanto concentrado ele está nos big players ultimamente. Mas você consegue usar o indie ou, né, projetos de menor porte como um caminho. E eu sinceramente tô com expectativa, né? Eu quero ver se o Brasil vai conseguir entrar nessa onda e aproveitar isso ou não. Ainda não está claro para mim. Eu ainda vejo muitos dos problemas que eu via quando estava no Brasil, ainda vejo eles acontecerem hoje na área de games. A falta de investimento, falta de opção mesmo para você começar o seu negócio do zero, vamos dizer, né? A não ser que você tenha dinheiro do próprio bolso. E não é pouco dinheiro, né? Fazer um jogo não está ficando mais barato. Quer dizer, você pode usar o escopo do seu projeto para determinar, né, um custo mais baixo para ele, mas não está ficando mais barato, né, vamos dizer assim, fazer o mesmo tipo de jogos que a gente fazia antes, agora, pelo contrário. Então, eu não estou vendo aí. Quer dizer, eu não vejo nem o mercado, né? Vamos começar antes da indústria se desenvolver, não vejo nem o mercado se desenvolver tanto assim. Né, que mercado seria o quê? As pessoas comprarem games, e aí com isso você ter uma cultura de games dentro do Brasil, que eu acho até que ela existe, mas ela é meio underground, né? No sentido de que as pessoas elas participam, elas querem comentar, elas querem saber quais são os jogos e tal, mas como os consoles, a participação deles oficial no Brasil é muito cara, né, as pessoas não têm, ou elas vão piratear, ou elas vão comprar no mercado cinza, ou elas vão ficar de fora, mesmo só comentando de um jogo que elas não jogaram. Então é difícil você construir cultura dessa maneira, né? Então nem isso mesmo o mercado, né, eu não estou vendo ele desenvolver, que seria, vamos dizer, um pré-requisito para você ter a indústria. E por que que isso é um pré-requisito? É porque indústria, né, em números massivos, né, você ter um crescimento significativo, não os 5, 6, 7, 8 estúdiozinhos que a gente conhece hoje por aí, para você ter um crescimento significativo, você precisa de massa crítica, você precisa que a pessoa casual, a pessoa normal, se interesse em trabalhar por isso, não só os caras que estão procurando isso ativamente, entendeu? Porque senão você não vai ter número, você não vai ter quantidade para criar essa massa crítica e para, entendeu? Até para você girar outras rodas, por exemplo, a roda do governo, que é uma outra roda também que anda muito devagar, mas quando você demonstra que, pô, olha, a oportunidade de criar-se uma quantidade bem grande de empregos, se essa indústria fosse fomentada, aí é o tipo da coisa que você pode usar para convencer o governo, que também não vai acontecer tão cedo, eu não acho, no Brasil, justamente porque a gente não tem massa crítica. Então, estou me alongando aqui, mas o que eu quero dizer é que a situação no Brasil, ela me parece muito parecida ainda com o que ela era, sei lá, 5 anos atrás, até mais. Eu não estou vendo tanto a mudança do panorama, e aí, quer dizer, se foi esse o panorama que me fez chegar à conclusão de que precisava, né, investir mais na minha carreira e menos em tentar, dar murro em ponta de faca aí no Brasil, e isso foi um dos motivos pelos quais me levou a vir para fora. Então, enquanto essas condições ainda forem muito parecidas com isso, vai ser difícil. O que não quer dizer que eu não tenha vontade, e o que não quer dizer que eu tenha desistido de empreender. Eu tenho muito vocês sabem, a gente já discutiu muito isso, tenho muito esse espírito e acho que é uma coisa que eu, né, que eu poderia fazer na vida, ter um empreendimento novamente, como já tive, né, um pequeno estúdio lá no Rio, no comecinho da minha carreira, e tenho vontade de conquistar isso, né, de enfrentar esse desafio novamente, tipicamente no Brasil, não necessariamente vai ser, mas eu esperaria até que fosse para a gente poder contribuir um pouco de volta, né, e criar empregos aí no Brasil. Mas, quer dizer, isso tudo é um ideal muito bonito, mas que enquanto não houver as condições para se fazer, fica muito difícil você realizar, e ainda mais você contrastando isso com as oportunidades de carreira que você tem aqui fora. As oportunidades são muito boas ainda, pelo contrário, não tenho nada do que reclamar, aprendo muito todo dia com tudo que eu faço, encontro espaço para crescer, encontro espaço para o meu trabalho ser reconhecido dentro do que eu faço, que na empresa que eu estou trabalhando, e até talvez em volta, né? Quer dizer, se um dia não tiver mais na EA, tiver que ir para uma outra empresa, acredito que não vai ser tão diferente esse sentimento, né? essa percepção de que a carreira é uma coisa que vale... Né, que é dado valor aqui, que lá no Brasil eu ia ter que construir esse valor eu mesmo, né? Então tudo isso são uma série de pequenas coisas aí, pequenas e grandes coisas que contribuem para a resposta pro Cabral ser essa, cara. Olha, você tá escrito aqui no meu caderninho que dia que eu vou voltar? Não tá escrito. Pode acontecer amanhã, como pode acontecer, pode não acontecer nunca, entendeu? Pode acontecer daqui a 5 anos, eu não sei. Por enquanto, a oportunidade melhor e que faz mais sentido, se eu pensar exclusivamente na minha carreira, é ficar por aqui, me desenvolver, aprender e ver até onde eu consigo chegar dentro de um estúdio e de uma empresa como a Electronic Arts, num grupo como o FIFA, que para mim também tem vários outros motivos que me fazem querer estar por aqui. É bom, eu compartilho bastante da sua visão, Gilherd, porque uma vez que a gente tá aqui fora, a gente começa não só a ver o que faltava lá, mas o quão falta para chegar parecido com a situação daqui, porque tem bastante reconhecimento, bastante oportunidade, o mercado é bem estabelecido e a gente tem, acho que as oportunidades são muito grandes, e pelo fato de jogo ser parte já da cultura e do cotidiano pessoal aqui, você sabe que é um mercado estável, é um mercado onde você não vai precisar bater de porta em porta para tentar provar que você é capaz de fazer um jogo e pedir, pelo amor de Deus, me empresta esse dinheiro, ou pelo amor de Deus, compra esse jogo, né? Ou pelo amor de Deus, baixa as taxas pra gente poder viver. Uhum. Então eu acho que você resumiu tudo de uma forma brilhante, foi muito legal. Eu acho também que talvez um pouco da cultura do brasileiro em relação aos jogos ajudaria muito a tentar pavimentar essa estrada, né? Eu acho que isso é interessante. E você, Rafa, o que você acha disso? Eu concordo com o que vocês falaram, um pouquinho o lado pessoal, sempre diferenciar até. Eu tô numa fase, claro que pretendo estar nessa fase para sempre, né, de aprendizado, assim. Eu tô indo para onde a oportunidade que eu acredito vai me ensinar mais. E eu acho que o Brasil, por enquanto, ele tá também aprendendo tanto quanto eu, assim. E se tiver uma oportunidade no Brasil agora que eu acredito que eu vou aprender, que vai me dar uma estabilidade tanto quanto eu teria, como você que falou, fora, eu consideraria o Brasil igual a fora, assim, sabe? Mas eu acho que isso está um pouco longe de acontecer. Eu acho que eu tenho as empresas crescendo muito fora, em países que dão vantagens, dão incentivos fiscais para empresas crescer, e essas empresas estão numa demanda de funcionários muito grande. Empresas com projetos grandes, com coisas que eu não sei e quero muito aprender ainda. Eu não tenho em mim, pelo menos por enquanto, esse espírito de empreendedorismo. Assim, eu não quero ser responsável por enquanto por uma empresa, porque eu quero me concentrar em criar. Se o Gilhar, por exemplo, for realizar o sonho dele, eu ficaria feliz em trabalhar para ele, sabe? Mas não ficaria feliz em ser dono da empresa, ou lidar com burocracia, ou coisa nenhuma. Acho que não tá em mim esse espírito empreendedorista. E eu vou para onde eu achar que eu vou ser um melhor funcionário e vou poder aprender mais, seja no Brasil ou fora. Por enquanto, no Brasil, como a indústria é pequena, né, estão muito menos, obviamente, muito menos oportunidades de fora. Então, por enquanto, é ficar fora mesmo. Entendi. Tô contando com você, hein? Beleza. Então, beleza. Essa foi a resposta nossa pro e-mail do Cabral. Esperamos que tenha sido satisfatória pro que ele estava perguntando, e a gente quer... Esse é mais um assunto que eu acho que, se demore, dá uma discussão boa. Então, se você quiser comentar com a gente aí, por favor, os canais já estão publicados aí, não vou ficar me repetindo, até para não ficar dando chance para o Seco ficar me imitando depois, Mas você já sabe aí como é que faz para entrar em contato com a gente. A gente fecha aí essa parte da leitura dos e-mails, que já foi bastante extensa, e vamos pro nosso Active Quest. Active Quest. E para começar o Active Quest dessa semana, então vou chamar aqui o Rafa para falar pra gente o que, que ele tem jogado aí nessas últimas semanas. Tá tendo promoção do Steam aí, então tenho certeza que ele gastou bastante dinheiro aí em jogos em promoção. Conta pra gente, Rafa, o que, que você tem jogado e o que é interessante sobre eles. No PlayStation, não sei se falei da última vez, eu tava jogando o Infamous 2, eu terminei o Infamous 2. E no PC eu tenho jogado mais algumas coisas antigas, assim, relativamente antigas, né? Civilization 5, eu voltei a jogar, cara, esse jogo é muito isso bom. Isso não é antigo. Tanto que tu nem jogou ainda, né? É. E o Innovus é muito bom. Joguei Fable 3 um pouco também, eu comprei na promoção do Steam. O Fable eu já tinha jogado, já tinha terminado ele no Xbox. E daí lançou a DLC depois e tal, eu não tinha jogado com o personagem Evil ainda. E como tava barato no Steam, eu comprei pra jogar esses DLC e jogar com o personagem Evil, o que acontece. Eu tô jogando, tipo, o Fable é aquele negócio, né, de sempre, assim. Não é uma obra-prima, sim, mas também não é um jogo ruim, é divertido jogar, eu gosto de jogar ele. Entendi. Tava tendo uma discussão no Twitter aí, umas duas semanas atrás, sobre os jogos do Peter Molyneux. E porque fica sempre essa sensação de que ele prometeu, e na hora o jogo mesmo é uma decepção, né. Como é que é o Fable 3 com relação a isso? Não é tudo aquilo que ele falava que ia ser, né? Como sempre, ele sempre fala que o próximo Fable vai ser a melhor coisa do mundo, que o último era uma bosta, sempre assim. Mas é um jogo divertido, eu achei os melhores dos três até agora. Tem bastante coisa a fazer e tal, ele melhora alguns aspectos que já tinham sido implementados nos anteriores. E, tipo, é aquela coisa, é divertido, assim, não é uma obra-prima, não é uma coisa que vai me fazer não jogar outra coisa. Eu joguei porque tava barato, não tinha jogado e não tinha mais curiosidade de saber como terminava, até pra tirar isso da minha lista, assim, né? Não é nada sobrenatural, mas pela promoção do Steam, pelo preço que tava, valia a pena, assim. Inclusive pra quem não jogou, acho que vale, não, ele é um jogo ruim, assim. Entendi. Mas se tem algo melhor pra jogar. Não, é um bom incentivo pro pessoal comprar mesmo, né? Não tinha nada pra jogar. Parabéns, tá vendendo bem o jogo. Que tem que vender quem faz, né, cara? A gente tem que fazer um jogo bom pra merecer a minha recomendação. É engraçado, você falou do Peter Molyneux. Acho que a última vez que ele surpreendeu alguém mesmo foi quando lançou Black and White, né? Eu lembro que Black and White foi realmente tão prometido quanto... as features eram tão bacanas quanto foi prometido. Eu lembro de ter ficado bem de cara, assim. Nem tanto quanto foi bom, mas... Pô, Black and White achava do caralho. É, pra mim, eu sempre fui fã dos jogos que ele faz... E o Black and White foi o último jogo que eu de fato joguei. Porque... E acho que o Black and White ele foi um pouco incompreendido. As reviews dele não foram tão boas, também porque ele tinha muitos bugs. Mas se você parar pra olhar direitinho, ele entregou muita coisa do que ele tinha prometido. E muita coisa disso foi inovador na época. E foi surpreendente. Foi realmente, pra mim pelo menos, foi uma experiência de jogo muito interessante. Mas esse foi o último jogo dele que eu realmente apreciei. Entendeu? Concordo. Eu acho que ele, ultimamente, ele sempre teve muito boas ideias, mas ele tá pecando na execução. Acho que do Black and White em diante, sempre isso aconteceu, jogo após jogo, aí que ele fez. E foi isso até que eu comentei lá no Twitter. Mas então, beleza, legal, Rafa. Obrigado pelo seu Active Quest. Vou perguntar então pro Seco também. O que você tem jogado e por quê? Diz pra gente aí. Então, eu... Terminei o Dungeon Seed 3. Como eu tinha comentado no outro podcast, eu no começo eu fiquei meio cabreiro com as classes de caster, mas o guerreiro ficou muito massa, achei que a mecânica era boa. Então eu terminei no hardcore. Fiquei triste que depois que você termina no hardcore não começa um nightmare ou um hardcore onde você morre e nunca mais volta. Fiquei triste, assim, mas tudo bem. Acho que a experiência foi boa. Eu tive quase 30 horas de jogo. Achei bem satisfatório. Inclusive, até escrevi um review na GameSpot, mostrei pra vocês, aliás, com as minhas impressões. Mas enfim, eu joguei também. Eu comprei o The Witcher Enhanced Edition, que tava em promoção no Steam, né? E so, foi The bacana, Witcher, assim. The Witcher 1, né? Isso, exatamente. Eu achei ele bonito. Eu achei apenas o sistema de combate muito sinistro. Eu ainda estou tentando me adaptar ao sistema de combate do jogo. Eu fico um pouco entediado, porque às vezes você tem 10 inimigos ali, tipo, todo mundo fica parecendo que vai te bater, mas sempre um briga com você, né? E normalmente é aquele que você está atacando. Então, assim, mas assim, parece um jogo que interessante. Eu também tô jogando bastante Team Fortress 2, né? A minha impressão de que ia virar free to play e reduzir a qualidade dos jogos continua. Às vezes de mapa em mapa você acaba tendo um time bacana, até tem um pessoal com voice over falando: pelo amor de Deus, pessoal, eu sei que vocês são novos, mas tem que conquistar o objetivo, pelo amor de Deus, vamos todo mundo, vem aqui, preciso de um médico, alguém me ajuda. E daí você vê o pessoal frustrado saindo do jogo, assim, é bem comum acontecer. E aí eu acho que o esquema de vender item da Valve tá sendo uma alegria, né? Porque, porra, tem item lá que custa 15 conto. Aí eu acho que é interessante, tá? Mas assim, eu gostaria que o gameplay, que a qualidade do jogo melhorasse, não piorasse, né? Pelo fato de ser free to play. Acho que eles vão ser bem sucedidos comercialmente nesse movimento, mas quero saber até onde. É, quer dizer, porque se você todo dia entra no jogo, se decepciona, entra no jogo e não consegue ter uma partida gostosa, o cara desiste, né? Eu tenho medo disso acontecer, mas vamos ver aí. Também, ainda tá cedo, né? Ainda tem menos de. Tem o quê? Duas um semanas mês. E pouquinho, né? Tem menos de um mês, né? Então não sei. Eu sei que teve uma repercussão, porque teve um pessoal de uma coleção de servidores. De Team Fortress, que fizeram um script que acho que dava pra detectar de algum jeito se você tinha conta antiga do. Tinha Team Fortress antiga ou não. E ele não deixava o pessoal novo entrar no jogo. Então até a Valve teve que botar uma nota dizendo que isso não é coisa da Valve, é coisa de alguns servidores, eles lamentam esse tipo de coisa. Mas aí você vê a motivação do pessoal. O pessoal falou que, tipo, eles querem jogar Team Fortress em time, porque o nome do jogo é Team Fortress, então é a motivação deles pra jogar, e eles não querem. Porque não é nada contra os jogadores novos, simplesmente da forma com que os jogadores estão jogando. E eles também reclamaram muito do fato de ter muita gente que havia feito cheating e sido banido dos servidores, que agora esses caras todos voltam para ser free to play, então eles só precisam criar uma nova conta, baixar o jogo. E eles criticaram muito a Valve pelo fato de que eles conhecem um grupo de até clãs, etc, que faziam muito cheating, e agora tá todo mundo de volta. Então eles estavam tentando achar um jeito de tipo, se proteger de tipo desse pessoal. Exatamente. Achei interessante. Acho que essa é uma novela que vai continuar aí pra gente assistir, né? Cada podcast seco vem aqui e fala um pouquinho mais sobre como é que tá o Team Fortress 2. Porque eu acho importante, porque, por exemplo, é um modelo novo de uma franquia extremamente importante, sabe? E ninguém sabe exatamente como é a melhor maneira de vender, se tipo, vamos transformar o Team Fortress no Farmville novo. Mas ninguém sabe exatamente como a reação do público hardcore, qual é o impacto disso. É interessante ver, digamos, a evolução dessa novelinha. É verdade. Você acabou de matar o Glauber do coração ainda, você falou transformar o Team Fortress no Farmville novo. Mas beleza, ele não tá ouvindo mesmo, então foda-se. Meu Active Quest, então, eu tô jogando ainda o Alice Madness Returns. Interrompi um pouco aí pra jogar várias coisinhas diferentes nesse tempo, por isso que eu não terminei ainda. O jogo é até mais longo do que eu esperava e muito repetitivo, como eu já tinha falado. Já fiz a minha análise, acho que tudo que eu falei duas semanas atrás sobre o Alice ainda se mantém. Tô jogando, óbvio, Zelda Ocarina of Time, também fora tudo que a gente já falou, ele não tem mais nada de muito diferente, é o mesmo jogo que a gente jogou, mas com a cara nova, e continua sendo muito gostoso de jogar, continua deixando meus dedos dormentes de tanto ficar segurando o L, mas tudo já falei. E acho que as novidades que eu tenho pra contar são jogos de Xbox que eu joguei nessas últimas duas semanas. Então, semana passada eu decidi fazer um Team Schafer Saturday, então Então peguei o sábado pra jogar os jogos do Tim Schafer que eu não tinha experimentado ainda, quer dizer, os jogos da Double Fine, que estavam aí no Xbox Live Arcade. Acabei comprando o Stacking, que eu não tinha comprado ainda. O Costume Quest eu já tinha, mas não tinha terminado, joguei mais. O Stacking eu comprei e já terminei. E o Trenched eu joguei o Trial e não cheguei a comprar, porque não me atraiu tanto. Mas o Stacking é o jogo que eu queria falar aqui, que é um jogo muito interessante, assim, é um jogo de puzzle. A ideia toda é que você controla essas bonecas, Matryoshka Dolls, são as bonecas russas que você pode empilhar umas dentro das outras, né? E aí você é uma bonequinha pequenininha, o seu personagem lá, o Charlie, e aí você pode empilhar nas outras bonecas e sair empilhando até você ficar com uma boneca gigante. E cada boneca ela tem uma habilidade especial, assim, uma ação que ela faz. Pode ser uma coisa assim, totalmente inútil, quanto pode ser alguma coisa que você usa para resolver os puzzles. Então, aí tem uma história sendo contada e você tem que resolver aqueles puzzles usando as habilidades das bonecas, né? Então, o puzzle, só para dar um exemplo, assim, é um spoiler, mas é uma parte muito do comecinho do jogo que não tem problema, para você poder entender como é que é o jogo, né? Ah, tem a primeira missão, por algum motivo, tem uma sala fechada com um monte de gente lá dentro numa reunião e você tem que, de alguma forma, estragar a reunião, fazer todo mundo sair da sala. E só que na frente da porta tem um guarda lá, que é uma boneca que você não consegue empilhar nele, porque pra empilhar na boneca você tem que chegar pelas costas, né, e apertar um botão, e esse guarda ele tá com as costas na porta, então você não tem como tirar ele de lá dessa forma. Então você tem que achar uma maneira de fazer com que as pessoas que estão dentro dessa sala, que tá protegida pelo guarda, saiam, né, e aí você começa a observar o ambiente ali em volta, conversar com as outras bonecas, empilhar nelas pra ver qual é a ação que elas podem fazer. Aí você, de cara, você fala com o guarda fala, ah, não vou, nada vai me fazer sair do meu posto, não sei o quê. Aí, só que perto dele ali, tem uma boneca de uma mulher e tal, uma lourinha lá, que toda vez que ela passa perto, o guarda aparece uns coraçõezinhos na cabeça dele. Né? Aí, quer dizer, você já logo descobre que você tem que empilhar dentro dessa boneca, que é essa mulher, e aí a habilidade dela é seduzir. Aí você vai perto do guarda, aperta o botão de seduzir, o guarda vem andando junto com você. Aí você leva ele pra bem longe, assim, pra ele demorar bastante pra voltar, sai de dentro da boneca, corre lá e entra na sala. Entendeu? Então você... É esse tipo de coisa que você vai estar fazendo no jogo. E todos os desafios, eles têm soluções alternativas. Então, pra esse mesmo desafio, por exemplo, só um exemplo, né, pra pessoa entender, um outro jeito nada a ver de resolver o mesmo problema é você observar que do lado de fora da sala tem um ventilador tá empurrando ar pra dentro. E aí, lá nesse salão, em algum lugar, tem um boneco que ele dá um peido muito fedido. Aí você empilha nele, vai lá no ventilador, dá um peido no ventilador e todo mundo que tá dentro da sala sai correndo de dentro da sala. Então, é o jeito nada a ver, assim, de resolver. Então, todos os desafios têm esses jeitos diferentes de fazer e já deu pra perceber, assim, todos eles com um toque de humor que os jogos do Tim Schafer sempre têm, assim, sempre trazem. Então, eu joguei o Stacking inteiro, são acho que 5 fases, 4 ou 5 fases, com vários desafios cada uma e tal. Muito legal o jogo, eu me diverti pra caramba pelos meus $15, assim, valeu super a pena. E recomendo aí pro pessoal que gosta. Um jogo não vai ter ação, ele não vai ter platforming, não vai ter nada disso. Vai ser todo ele é sobre conversar com os bonecos, descobrir quais são os desafios, observar o seu ambiente e resolver de maneiras diferentes, assim. Então tem bastante coisa assim pra fazer no jogo. Eu curti ao ponto de ter largado tudo assim que eu tava fazendo pra terminar o Stacking. Então foi muito legal. E o outro jogo, o último jogo que eu tenho pra falar aqui também foi uma novidade dessa semana. Eu tinha comentado em off com o Seco que eu tava querendo comprar, foi o Shadows of the Damned. É o novo jogo aí do Shinji Mikami e do Goichi Tsuda. Que são desenvolvedores bastante famosos aí lá do Japão que se juntaram, né? Quer dizer, o Shinji Mikami na verdade é da empresa Grasshopper Manufacture e o Goichi Tsuda ele participa de projetos diferentes. Esse foi um projeto que ele deu lá a participação dele, né? Colocou a mãozinha dele lá. E o Shadows of the Damned é um jogo, né, muito assim, inspirado, vamos dizer, em Resident Evil 4. E o que não é uma coisa ruim, quer dizer, inclusive eles admitem isso, como alguns outros jogos também já admitiram. Então o que você tem lá no Shadows of the Damned é a mesma mecânica praticamente do Resident Evil 4. Eu sinto realmente que estou jogando Resident Evil 4 de novo, e só que com um setting assim mais maluco, assim, mais doidão, mais gory. Você está matando demônios na versão do inferno lá. Então vamos dizer, é uma mistura de Doom 3 com Resident Evil 4, que eu estou curtindo pra cacete, assim. Acho só que é muito engraçado. É isso tudo aí, mais os diálogos dos filmes dos anos 80, sabe? Os diálogos, os nomes dos personagens, eles são todos muito, assim, muito cheesy, sabe? Então, Snake Plinsky? Nem tanto, mas assim, o nome do personagem principal, ele, como ele é um cara latino, aí deram o nome dele de Garcia Hotspur. É muito engraçado. E aí, por exemplo, no começo, isso não é spoiler, porque o começo já saiu até nos vídeos, mas é, a namorada dele, ela é sequestrada pelo super demônio lá, né, o cara que manda no inferno. E aí, tudo que o cara fala com você sobre a namorada, que ele fica, né, te fazendo um taunt em você pra você poder ir e entrar no inferno. Tudo que ele fala tem uma conotação sexual que fica muito ali sutil, sabe? Então ele fica falando, você quer recuperar a sua namorada? Então você vai ter que provar que o seu bastão é maior do que o meu, não sei o que. Mas ninguém tem, nenhum dos dois tem bastão, sabe? É uma expressão, né? Que ele fala. Então, enquanto você procura por mim, eu vou ficar aqui entretendo a sua namorada. Eu acho que ela vai gostar, não sei o que. Sempre, entendeu? Mas é muito cheesy, assim, é muito anos 80, sabe? Pô, eu preciso jogar esse mais ainda do que eu já queria, então. Você pô. Vai dar muita risada, cara. Esses pedaços do diálogo são muito engraçados. E a mecânica é gostosa de jogar, não é nada diferente que eu joguei 6 anos atrás aí no GameCube com Resident Evil 4, que é a melhor plataforma que o Resident Evil 4 já foi lançado, é o GameCube, entendeu? E não é muito diferente disso, e o que não quer dizer que seja ruim, eu prefiro jogar isso, por exemplo, do que o Resident Evil 5, sinceramente. Então, pelo fato de ser diferentão, pelo fato de ser, entendeu? Cara, é cheesy e tudo, mas é legal de jogar, é gostoso, e os reviews foram bons, então eu tô esperando mais aí, tô descobrindo ainda aí as armas, as mecânicas e tal, tá bem legal, assim, então thumbs up pro Shadows of the Damned, pelo menos no que diz respeito a mim. Então, Active Quest é esse. Esses são os jogos que a gente estava jogando. A gente vai, então, direto para nossa Main Quest da semana. Um assunto que eu espero que seja bem interessante pra gente falar também. Então, vamos lá. E na Main Quest dessa semana, a gente vai falar de um assunto que foi derivado de algumas notícias que a gente leu essa semana aí. O Rafa foi o responsável por trazer o assunto pra gente. Eu vou deixar que ele diga pra gente qual é essa notícia, né, Rafa? O que foi que aconteceu que nos chamou a atenção pra esse assunto, que eu acho que vai ser polêmico, interessante, vai dar uma discussão muito boa e a gente vai poder adicionar aí a nossa opinião sobre, de acordo com a experiência que a gente já teve nesse sentido na indústria brasileira e internacional. Então, qual é a notícia aí e sobre o que a gente vai falar hoje na Main Quest, Rafa? Então, entrou na mídia nas últimas semanas e dias aí sobre condições de trabalho na Team Bondi, que é quem fez a L.A. Noire, né, o estúdio australiano que fez e foi publicado pela Rockstar, né? E desde o início teve reclamações de pessoal que participou do jogo, mas como saiu antes do final... não estava nos créditos, e daí esse pessoal começou a falar de por que saiu, né? Daí começou aquela repercussão na mídia de que as condições de trabalho não eram boas, e daí teve gente de management de administração da empresa se defendendo publicamente, e até a defesa, que era para servir como uma defesa da administração do estúdio, acabou gerando mais polêmica, né? Certo. Que foi falando que o jogo é meu e eu tenho a liberdade pra ir pra qualquer pessoa na hora e falar o que tem que mudar, que tem que ser como eu quero. Passar por cima de todo mundo. Passar por cima de qualquer pessoa. E quando ele foi questionado de horas, horas de crunch times exagerados de 12 horas por dia por muito tempo, ele não negou, né? Ele só falou que ele trabalha tanto com isso todo mundo, que ele não vai pra casa, não entra às 9 para sair às 5 e trabalha tanto quanto todo mundo. E quem quer um trabalho de entrar às 9 e sair às 5, procure outra indústria para trabalhar. Que foi isso que ele falou e que acabou gerando mais polêmica ainda, né? Claro. Então, já embarcando nesse assunto, nessa notícia, eu acho que é interessante a gente falar um pouco do que a gente acha, baseado em experiências e até e como a gente acha que deve ser a administração, né? O gerenciamento, a direção de projetos de jogos, se funciona bem desse jeito, de um diretor que tem poder total sobre tudo e não se importa com condições de trabalho, com a opinião dos outros, é o que ele quer e está acabado, ou por um outro lado, totalmente oposto, por exemplo, se o que funcionaria seria uma democracia, que é todo mundo escolhe, que a votação pública decide. Ou seja, ou a opinião, alguma coisa entre os dois. Ou seja, a opinião de todos os membros tem o mesmo peso. Né? Isso, ou alguma coisa entre os dois, algum. É um processo, né? Cada estúdio é diferente, mas eu acho que a gente tem um exemplo aí de um jogo bem sucedido, apesar de que nós três não foi o nosso jogo preferido, a gente falou um podcast inteiro sobre ele. É um jogo bem sucedido, vendeu bem, teve review, a crítica recebeu bem, e é um jogo em que o diretor explicitamente falou que é do jeito que ele quer, né? E acho que vale discutir, assim, né? Vale no mínimo discutir, porque é uma coisa que pode ser. Além disso, a gente tem muitos exemplos dos lugares onde a gente trabalhou, da nossa experiência profissional. Talvez sejam exemplos parecidos, talvez sejam completamente diferentes, né? Então, eu acho que isso é um assunto bem interessante pra gente falar sobre a direção dos projetos de games, como o Rafa explicou aí, inspirado no caso do Team Bondi, lá de Sydney, Austrália. Então, aproveitar então que você já está aí no hot streak, Rafa, dá a sua opinião, fala pra gente o que você acha. Vamos nos concentrar então nesse exemplo da Team Bondi para começar. A direção do jogo concentrada nas mãos de uma pessoa, né? Aquele cara que vai dar a visão, né, dele particular e vai determinar muitas vezes tudo, né? Ou quase tudo, ou pelo menos tomar as decisões importantes sobre o jogo. A gente citou, por exemplo, durante, acho que foi o Active Quest ou a resposta de algum e-mail aí, o Peter Molyneux, foi durante o Active Quest mesmo, falando sobre o Fable. O Peter Molyneux, a gente imagina, não que a gente tenha trabalhado direto com ele ainda, mas a gente imagina que ele também seja uma figura um pouco mais parecida com isso, né? O cara que quer estar lá, dando a cara a tapa mesmo, até publicamente, ele é a cara da empresa, a cara do projeto, de qualquer projeto que ele está trabalhando. A gente imagina que ele também seja um diretor bastante participativo nos jogos, para o bem ou para o mal. Então, eu queria que você desse a sua opinião, usando esses exemplos e outros mais que você possa ter da sua própria experiência, sobre essa abordagem, né? O diretor do jogo determinando tudo o que vai acontecer. Então, eu acho que o bom diretor é aquele que sabe ouvir, sabe? Muito mais do que aquele que sabe dar ordem. É aquele que coleta informações, coleta experiências do time dele. Basicamente, desde o primeiro nível, ele sabe selecionar boas pessoas para estar do lado dele, que ele possa confiar. Pegar a opinião dessas pessoas, levar em consideração com um objetivo maior do que o projeto tem que ser. E conseguir selecionar, conseguir argumentar, conversar com as pessoas do porquê, a opinião delas sobre aquilo, de como aquilo, de como ela imagina que aquilo deveria ser feito, como poderia ser feito. Entendeu? E poder moldar essa decisão dele baseado na opinião dos outros. Porque a opinião dele é de uma pessoa só, e sendo humano está sujeito a falha sempre. E tu botando mais pessoas experientes para apontar falhas na tua percepção que talvez tu não tenha percebido, a chance de ser uma coisa polida aumenta, assim. Porque por mais que seja, se for uma pessoa só, tem uma coisa que é um dos maiores inimigos da indústria, que se chama orgulho. Né, pessoa que ela quer ter orgulho daquilo que ela faz. Quanto maior for a participação e o input dela, quanto maiores for as ideias dela aceitas do jeito que ela quer, maior vai ser o orgulho dela do produto que ela tem. Maior ela vai poder dizer, é o meu jogo, foi do jeito que eu quis. Isso nunca significa que o jogo vai ser bom, né? Pode ser do jeito que ela quer. Se vai ser bom, é uma coisa totalmente diferente, sabe? E, por exemplo, dando o exemplo do Eleanor, eu não acredito mesmo que o jogo foi exatamente do jeito que esse cara quis. Eu acredito que muito do que ele queria foi vetado pela Rockstar, Tem gente, inclusive em alguns reportes na internet, de pessoas que trabalharam, que falam isso, que esse diretor específico tinha muitas ideias obscuras que eram o tempo inteiro vetados pela Rockstar. Tanto que tem os rumores de que a Rockstar não vai trabalhar com esse estúdio de novo e tal, por causa disso. Que eu acho que é... Voltando ao ponto, é muito mais tu ter pessoas capazes que tu pode confiar para trabalhar com elas. É claro que eu também não estou a favor do oposto, que seria a democracia, né? Que seria todo mundo tem peso igual e vota lá no papelzinho a votação que ganhava. Eu acho que isso não vai fazer um jogo bom. Eu acho que tem que ter um pilar central, alguém que toma as decisões pensando no produto final. Mas essa pessoa não significa que essa pessoa tem que tomar todas as decisões não levando em consideração as pessoas que pensam no jogo tanto quanto ela, que pensam que não só são pagas para isso, mas estão respirando aquilo todo dia e que tem perspectivas diferentes. Por exemplo, a perspectiva de um programador, de um artista, de um game designer, de um sound designer para uma determinada feature pode ser muito diferente do que um diretor que só está pensando, por exemplo, no dinheiro. Entendeu? Já são 5 perspectivas diferentes e que acho que um bom líder, um bom diretor do projeto tem que conseguir pesar essas coisas e tomar a decisão baseada no objetivo final, que normalmente ele é imposto e cobrado pela publisher, né? Que no caso de Alan Moore era a Rockstar o tempo inteiro ali botando foco, eles estavam botando dinheiro, eles que iam publicar, então eles queriam esse objetivo bem definido, né? E tem que ter uma pessoa que representa o estúdio e toma esse tipo de decisão para focar o produto. Pelo que foi reportado, é claro que a gente não estava lá para dizer com certeza, mas pelo que foi reportado, acho que não era isso que estava acontecendo lá, né? Eu acho que isso no fundo, o Eleanor poderia ter sido um jogo talvez muito melhor do que foi se eles tivessem uma disciplina de teamwork, trabalho em equipe melhor, mais bem definida. E acho que tem que ter essa parte de liderança, de saber lidar com pessoas e não só mandar pessoas. Vou deixar o Seco então também dar a primeira opinião dele sobre esse assunto aí, sobre os jogos e os diretores como sendo, vamos dizer, as pessoas que mandam no projeto do jogo, como que isso pode funcionar, não funcionar. Deixar o Seco dar a opinião dele também. Fala aí pra gente, Seco. Então, o Rafa tocou uns pontos bem que eu achei bacana, porque se você não quer compartilhar a visão com ninguém, a queda vai ser sua, né? E isso é ruim, mas é ruim também pro produto, porque ter uma visão só de um produto não quer dizer que você tá vendo outras possibilidades, ou você tá, como eu posso dizer, percebendo a melhor maneira de executar aquilo no produto. Eu acho que tem uma coisa que acontece muito na indústria, que às vezes as pessoas não notam, mas todo mundo, ou a maior parte, né, ou tá envolvido de alguma forma com o jogo. Eu acho que todo mundo que trabalha nessa indústria é bastante inteligente. Eu acho que a gente é bem interessante quando o projeto acaba usando, digamos assim, aquele cluster humano, uhum, para fazer o brainstorm inicial e aí pegar as ideias mais bacanas e ir trabalhando as ideias. O que eu acho que é sempre muito perigoso é quando um projeto, digamos, ele é de risco e as pessoas não querem compartilhar o risco com ninguém, porque eles têm medo do que aquelas pessoas podem fazer. Então, eles acabam pegando toda a responsabilidade e dando uma visão única do jogo. E isso não é ruim, mas o problema disso é que você não está enxergando outras possibilidades. Mas aí tem que ter esse balanço entre o quanto você vai ver outras pessoas, o quanto você vai dizer não para aquelas pessoas, porque isso vai causar problemas dentro do time também. Então tá, às vezes, difícil saber balancear. Mas eu acho que uma visão única, primeiro, ela é bacana, mas depois que você sabe exatamente o que você quer fazer, pois você tem todo o produto bacana. Que eu acho que que eu achei bem bizarro o fato de esse produtor, imagina, o cara acorda de manhã cedo e fala: não, eu acho muito legal se tivesse, sei lá, alienígena no jogo, Eleanor. Aí ele fala, Deus, cara, assim, tá, mas a gente não pode fazer isso, falta um mês pra lançar o jogo, como não pode, sabe? E aí quem alguém fala que maior, pode, não pode, sou eu. Aí alguém vem e corta. Eu acho que, primeiro, esse cara, ele não era game designer, não, era produtor, é isso? esse cara que fez esse negócio. É o McNamara. É, então, eu acho isso pelo menos curioso, porque, por exemplo, é uma visão de não estar levando em consideração nenhum dos aspectos do que são importantes pro projeto do jogo, que é impacto de desenvolvimento, bugs, tempo de desenvolvimento, quantas pessoas vão estar envolvidas. Então, eu acho que... Primeiro, que se ele tivesse consultado o resto do pessoal do time, ele teria as visões dos departamentos, que é todo o processo que é necessário para você acabar fazendo um jogo, né? Então, eu acho que trabalhar em time é, no mínimo, imprescindível nessa indústria. Eu tenho mais coisa pra falar, umas coisas bem interessantes, mas eu vou esperar o Gilliard dar o dele. E aí, Gilliard, como é que tá? Que isso, rapaz? Dá o meu? Gente. Dá o teu aí, Gilliard. Pô, que isso, cara? Tá bom. Fica difícil até de falar mais alguma coisa, porque vocês já colocaram praticamente todos os pontos que eu tinha pensado em falar aqui. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho até assim, que tem que ter alguém para assumir a responsabilidade. No final das contas, você tem stakeholders, né, para responder, né? Então, por exemplo, no caso do Team Bond, eles têm a Rockstar como um stakeholder a quem eles tinham que responder. Não dava para eles simplesmente dizerem, ah, isso é desse jeito porque, entendeu? A gente conversou entre nós, 150 pessoas, e decidimos que é assim, e ninguém assume, entendeu? É claro que tem que ter alguém para... E esse cara, a pessoa que vai te tomar essa decisão, que vai dar a cara a tapa, ele tem que se sentir seguro do que ele tá fazendo. Então, para algumas pessoas, e aí depende do perfil do profissional, que também foi uma coisa que vocês falaram bastante, para algumas pessoas, o único jeito daquela pessoa assumir responsabilidade sobre alguma coisa é se ela determinar tudo, entendeu? Ela só está confortável em dar a cara a tapa, né, e representar aquele produto publicamente para os stakeholders, se ela tiver o controle mínimo. Esse é o cara que quer microgerenciar tudo. Então, esse é um perfil de direção que é, eu acho que é mais arriscado realmente, está mais fadado a você ficar preso nessas coisas que vocês falaram, da visão dessa pessoa, que se torna então uma pessoa poderosíssima no projeto, não ser a visão que vai levar o projeto ao maior sucesso, não ser a visão que vai ou vender mais, ou ter a melhor qualidade no final das contas, né? Ou ter até a melhor, nesse caso aí, ficou bem claro, que vai trazer a melhor, vamos dizer, satisfação e o sentimento de equipe para os funcionários, que tem isso também, é uma coisa muito importante que vocês falaram. Um dos problemas dessa abordagem do diretor, vamos dizer, o tirano, é o fato de que numa indústria onde a gente valoriza tanto o papel que todo mundo pode desempenhar, a gente valoriza tanto o cara estar empolgado naquilo que ele está fazendo, você está sujeito a jogar isso tudo fora. Quando você tem um cara que, né, essa figura é super poderosa, que não adianta nada o que os outros pensarem, ele pode estar ali, entendeu? Ele é o capitão de um barco onde todos os marinheiros estão vendo que o barco vai afundar. Mas como eles não têm, sabe, a voz, né? Poder de voz suficiente para questionar o capitão, tá todo mundo remando, entendeu? Pro buraco, né? Então, esse é o tipo de situação que você tá sujeito quando você tem esse perfil de diretor, esse perfil de pessoa no, né, capitaneando o seu projeto. Então, esse eu acho que é o grande perigo. E acho que a maneira de fazer isso funcionar, eu acho que esse modelo ele pode funcionar, mas a maneira de fazer funcionar é igual vocês falaram, é você ter um diretor, um líder, que ele se cerque ali de pessoas confiáveis, ele esteja capaz de ouvir. O Rafa resumiu praticamente tudo na primeira frase que ele falou, que é um cara que ele tem que saber ouvir, ele tem que saber ponderar. Não quer dizer que ele vai, entendeu, com as outras o tempo todo, né? Ele também tem que saber bater o pé, porque vai haver diferentes opiniões, vai haver situações aí onde você precisa defender a visão original. Por mais que alienígenas seja super legal, o jogo não é sobre alienígenas, então a gente vai nessa direção que é a direção original. Então acho que precisa ter também esse um papel difícil de você exercer, que é esse equilíbrio entre você estar aberto à mudança e você estar focado, né? Então precisa de um tipo, de um perfil aí de profissional muito particular para fazer esse trabalho bem feito, que nem sempre na sua empresa, no seu projeto, você vai ter um diretor forte, né? Um cara que tem forte nesse sentido, não é que ele seja forte, que ele está sempre certo, mas é um forte que ele está pronto para tomar decisões ponderadas, né? E apoiado aí por pessoas que vão dar uma opinião de qualidade, que vão dar o parecer de qualidade. Então, aí você está falando dos seus leads das áreas, como o Seco falou, muitas vezes uma decisão ela faz todo sentido do mundo com relação a game design ou a negócio, ou seja lá o que for, mas ela não é possível, ou ela é um risco muito grande, ou ela é um compromisso muito caro em termos de programação, arte, sound design, ou seja lá qual for. Então, esse é o cara, né? O diretor é o cara que vai estar tendo que juntar todas essas variáveis e fazer essa equação dar certo, né? E eu também acho que a abordagem, como a gente já falou aí, ela não pode ser nem a do que é o que eu quero e tá acabado sempre, mas também ela não pode ser o que, entendeu? Que todo mundo quiser tá valendo. É um papel complicado aí. É por isso que a gente dá tanto valor à liderança quando ela é de qualidade na nossa indústria. Por isso que os caras que são produtores executivos, os caras que sabem ponderar e colocar jogos no mercado com sucesso, considerando todas essas variáveis, eles são valiosíssimos para tudo que a gente faz. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto aí, sobre a parte do diretor, vamos dizer, né, o tirano, o cara que manda em tudo. Se fosse pra gente, pra ter uma pessoa só pra ver o que os outros dizem, a tomar anotações e mandar os outros fazer, a gente precisava só de uma secretária, né? Se a gente precisasse. Ou do gerenciador, ou de gerenciador de fórum, né? E se for pra ser um cara que só manda, fazem tudo que eu mando, e daí eu sou um cara com muito dinheiro, né? Não precisa ter especialização nenhuma. Ele é o dono. Exatamente. E ele deve ter dinheiro infinito, né? Porque ele vai errar. Que vai precisar ter dinheiro infinito. Como então, você já falou, um cargo tão especializado, com tanta experiência, esses caras valem ouro, assim, pra nossa indústria. Alguém que seja capaz e que tenha essa qualidade de comunicação, uma experiência que consegue manter coeso um projeto, mantendo as pessoas como um time, trabalhando e colaborando, isso é um dom raro. O melhor exemplo, a maior inspiração que eu tenho nesse sentido, e que tem tudo a ver com o que você acabou de dizer, Rafa, é um cara que ele... pequena coisa que ele fez na vida aí na indústria de games foi levar a Microsoft de terceiro colocado no Xbox, no primeiro Xbox, para ir primeiro colocado, né, primeiro, segundo, mas o Wii compete de uma maneira diferente, mas você vê, transformou, de qualquer maneira, transformou o negócio Xbox no negócio Xbox 360, que a gente não tem como não admirar, né, como que foi, né, o crescimento que isso fez dentro da Microsoft. Esse cara é o Peter Moore. E hoje ele é o presidente da EA Sports, que é a divisão, obviamente, de esporte aqui da EA. E o Peter Moore, ele foi trazido para a EA a peso de ouro para poder liderar esse nosso time, justamente porque ele é esse tipo de líder. Ele é o cara que, dentro, até, vamos dizer, eu acho que é um processo até mais complexo do que o desenvolvimento do software, o desenvolvimento do console em si, para uma empresa que não tem essa experiência, como era o caso da Microsoft. E o cara fez acontecer, né? E tá aí o resultado do trabalho dele no sucesso que a plataforma Xbox 360 tem, né? E com um monte de percalços, com um monte de dificuldade, como foi lá o lançamento do 360 e o Red Ring of Death, né? Que todo mundo tava tendo problemas com seus consoles, superaquecimento, e ele, o cara, enfrentou esses problemas e no final das contas saiu, se você não pode dizer ileso, mas a reputação dele tá imaculada e considerado grande sucesso tudo o que ele fez dentro da Microsoft. Hoje ele está aqui na EA Sports e muita coisa tem acontecido internamente de bom e de mudanças positivas, mesmo que, né, para a mídia a gente não possa ficar falando, mas muita coisa aqui dentro é fruto da visão dele. E ele é um cara que eu aprendi a admirar por causa disso. Então eu acho que ele é um exemplo de um diretor que eu não tenho conhecimento de detalhes sobre como o processo de tomada de decisão dele funciona, mas eu sei, eu conheço muitas pessoas que estão junto dele lá, estão sempre falando com a gente também, que eu imagino que estejam apoiando as decisões que ele faz. Mas é um exemplo de um cara, como a gente falou, que quando ele tem sucesso na nossa indústria, ele tem muito valor, vale ouro esse tipo de profissional de alto nível mesmo. Só para terminar sobre o diretor tirano, exemplos, né, que as pessoas podem estar se perguntando. Eu acho que, principalmente no Japão, né, a indústria oriental ela sempre foi mais voltada para esse modelo do diretor mais onipresente, né, e onipotente também. Então, os jogos japoneses, geralmente, eles têm um diretor que é alguém que está lá tomando todas as decisões de alto nível, e alguns deles são responsáveis por excelentes jogos que a gente tem É, o Shigeru Miyamoto é o primeiro que vem à cabeça, né, o designer da Nintendo, responsável por tantos franquias de sucesso aí. Mas também, quer dizer, quando a gente fala Hideo Kojima, Shinji Mikami, vários desses nomes, esses são pessoas Fumito que... Fumito Ueda. É, o Fumito Ueda, né? É, do Shadow of Colossus, Ico e agora do Last Guardian. Então, esses são nomes que a gente aprendeu a associar aos jogos de uma maneira muito forte, e que isso demonstra que eles são diretores onipresentes, onipotentes, dentro dos projetos que eles trabalham. E isso não quer dizer que o projeto vai ser bom ou vai ser ruim pelo fato de ter um diretor, não é isso. É o contrário disso que a gente está falando. A gente está falando que tudo depende muito, né? É muito relativo e muito dependente de que perfil esse profissional tem. Então tem. Mas são exemplos aí que eu acho que era interessante a gente colocar. E na indústria ocidental também a gente vê o Peter Molyneux, a gente já citou aí o exemplo. É o American McGee, é outro diretor que é famoso por fazer bastante isso. É o Ron Gilbert, Tim Schafer, são pessoas que são famosas por participar muito ativamente do desenvolvimento do projeto, né, e dar essa direção de uma maneira mais forte. Eu acho que são exemplos aí pra gente acompanhar. São caras que acertam, erram, mas eles são exemplos de tudo isso que a gente vem falando. Você está ouvindo o PodQuest. Então, mas para continuar, a gente não vai falar um pouco da abordagem oposta agora, que seria, né, o que a gente está apelidando aí de free for all, né? Então tá bom, já que todo mundo na indústria de games tem uma opinião, tem vontade, quer participar das decisões do jogo, então vamos deixar de fazer isso. Vamos deixar então o nosso jogo ele ser. O design dele vai ser feito pelo consciente coletivo, né? Então vamos, entendeu? A gente joga as ideias na mesa, deixa o pessoal falar e anota. E aí ver qual que é a ideia que ganhou na votação. Né? Média ponderada. Faz uma média ponderada. As fichas vão ser por média ponderada. Isso. Então o que vocês acham do game design sendo feito dessa forma? Já que o Seco tá tão ansioso para falar, vou deixar ele falar. O que você acha dessa abordagem? Você já viu ela acontecer na sua experiência? Foi bom, foi ruim? O que a gente pode tirar também como exemplo de coisas para fazer e para não fazer dessa abordagem free for all no design e desenvolvimento e direção dos jogos? Então, essa abordagem é interessante, né? Se a gente for começar a dar bola pros jogadores, é só você ver quantos exemplos tem no mercado de jogos que o pessoal malhou o pau, mas foi sucesso absoluto de venda e o pessoal ficou quieto logo depois, né? Então, se você for só por esse exemplo, você vai dizer assim, pô, esse acho que ficar ouvindo o nosso mercado e tentar fazer o jogo baseado no que o mercado quer não dá certo. Né? Eu acho até que você está tocando num assunto que a gente vai abordar com mais detalhe depois, que é a comunidade. Participação... porque você falou free for all, né? Então, porque free for all pra mim é free for all, né? Não, mas tá perfeito. Isso aí a gente vai. Eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto também do papel do feedback da comunidade na direção do jogo. Mas a minha pergunta era mais com relação ao time interno mesmo. Você ter todo mundo que tá ali dentro participando e tendo o mesmo valor, né? O mesmo, vamos dizer, poder. Okay. De votar, né, entre aspas, no que vai acontecer. Quero saber o que você acha disso. Então, também. Eu acho que nessa hora, eu acho que isso só é importante, né, quer dizer, é mais importante no brainstorming, né, pegar as ideias de todo mundo. Eu acho que no decorrer do projeto, essas coisas têm que ser muito ponderadas, porque senão o cara acorda de manhã cedo com a ideia brilhante, e se é free for all, ele vai, por exemplo, no programador e reescreve a feature inteira, e todo mundo, quando vai botar o jogo no outro dia, tem uma coisa que ninguém nunca viu na vida, e pergunta pro cara que droga é essa? Não, é uma coisa que eu achei massa pra caralho, eu gostei muito, eu tava jogando, sei lá, o jogo X, jogando jogo de Fórmula 1, eu achei legal o cara tirar o capacete, então eu achei que o personagem principal tirando o capacete do nada é do caralho. Então, tira o capacete, assim, dá um pulinho pra trás e pisca. Mas assim, eu acho que é importante ter participação do pessoal e da equipe interna como feedback. Porque eles são tão envolvidos com o jogo quanto as outras pessoas, mas eu acho que eles não podem ser quem decide o que vai ser feito, porque eles não têm a visão do maior. Porque tem toda essa coisa de hierarquia onde você tem um cara pensando pelo estúdio, outro cara pensando na como divulgar toda a equipe de marketing, tem um cara focado em como transformar esse produto em um sucesso e tem todo mundo pensando em como transformar todas as ideias em jogo. Eu acho que tem toda essa hierarquia por uma razão, que é tipo para filtrar e organizar as melhores ideias e sempre limitar o escopo, porque senão se vira aquela bola de neve, o jogo bola de neve, onde você leva 30 anos pra fazer um jogo e não, nunca vai ter um jogo, né? Então eu acho que a participação do pessoal de dentro, do Fit for All, tem que ser assim, extremamente limitada, extremamente filtrada, porque senão acaba virando uma anarquia, né? E a gente vê que, infelizmente, nesse tipo de produto, a anarquia acaba não levando a um produto finalizado. Qual tipo de produto que a anarquia leva um produto bom? Fala pra mim. Qual produto? Deixa eu pensar aqui. Não precisa responder na pergunta, filha da puta. E você? Ah, pergunta de Liard, pô. Isso aí, marca registrada. Não, falando em canalha, então, vou deixar o Rafa dar a opinião dele também. Porra, valeu. Free for all, esse podcast é o podcast inspirador, pô. Vai então, lá, cara. Rafa, fala aí o que você acha do free for all também. Eu acho que o principal problema com isso é uma feature, por exemplo, às vezes isoladamente, ela é uma boa ideia, sabe? Ela funcionaria, essa feature funciona sozinha. O problema surge quando, no contexto do jogo inteiro, ela interagindo com outras features, ou até a ver com o objetivo principal do jogo, ela pode não combinar, entendeu? Ela, talvez com uma feature sozinha, pra ser um jogo sozinho, a ideia é boa. E aí quem é que vai ver, quem é que vai enxergar que não combina, né? E quem é que vai filtrar? Exatamente. Então, uma pessoa, o importante de ter um diretor, assim, alguém que vai filtrar essas ideias, essa pessoa, o principal trabalho dela é ter esse conjunto na cabeça, é ter essas partes funcionando. E a pessoa que teve a ideia, às vezes ela tá muito focada naquela ideia, de como aquela ideia funcionaria e como aquilo, aquela bolhazinha ali, ela é perfeita e não pode ser destruída, sabe? Mas isso pode muito bem ser verdade para aquela feature, assim. Então, mas a pessoa que pensou naquela feature, ela não tá necessariamente o tempo inteiro pensando no jogo inteiro. Claro que pode acontecer de ela já ter planejado a feature e funcionar mesmo, isso pode acontecer. Mas eu acho que é um risco muito grande, assim, de todo mundo poder pesar e votar. E dizer, por exemplo, o cara dessa ideia, realmente todo mundo gosta da ideia, mas nem todo mundo tá com a cabeça no produto inteiro. E todo mundo vota, todo mundo gostou, vamos implementar. Interesse, isso pode cagar com. Pode destruir o jogo de uma maneira incrível, assim. Se não foi planejada para estar, a interação dela com outras features, por exemplo, essa feature pode sentir isolada e quando o jogador está jogando, isso aqui foi desnecessário, fora de sintonia com o resto do jogo, ou ela é legal e ela torna o resto do jogo desnecessário, até não, não tão divertido. Atraente quanto. Eu vou dar um exemplo, talvez eu possa ser xingado, porque talvez muita gente possa gostar, até ser fã, mas eu acho. Até por exemplo, aí, nenhuma novidade, né? O Brutal Legend, por exemplo, a parte de RTS dele, eu acho que foi ela que destruiu, que acabou com o jogo, assim, na minha opinião. Eu tava adorando a parte Action Adventure dele, de poder passear por aí e tal, e cumprir as missões, e até de ter os seguidores que tu pode usar de uma forma ou outra. Mas quando entrou na parte de o jogo virar um RTS e tu controlar as unidades daquela maneira, eu perdi totalmente o interesse do jogo. Eu acho que passou a ser outro jogo. Eu acho que é um exemplo que a gente pode dar, eu não sei como exatamente foi o processo, mas é um exemplo que a gente pode dar de alguém teve uma ideia, talvez até o Tim Schafer, não sei, de pô, e se a gente usasse essa mecânica que a gente já tem pronta no código e gerenciasse as unidades dessa forma e fazer meio com RTS dentro do jogo. Pô, cara, pode funcionar, pode ser legal. Mas não, pra esse jogo não funcionou, entendeu? Se fosse fazer isso, faz outro jogo com aquela feature. É só pra dar um exemplo, assim, de como eu vejo isso não funcionando. Um exemplo prático de jogos que suas pessoas tenham jogado. Esse, pra mim, é o principal risco, assim. Features que, por si só, podem até ser boas, mas não fazem parte daquele conjunto, assim. Que tem que ter uma pessoa que responde pelo conjunto, sabe? Que pode ser capaz de tomar suas decisões. Mas, ouvindo, assim, você falar, veio uma coisa na minha cabeça. Uma coisa que eu não consigo visualizar mesmo é como, digamos, um processo free-for-all vai, assim, pode ser estabelecido, sabe? Porque, por exemplo, vai ser o quê? Todo mundo tem brainstorming, daí bota todas as ideias no quadro e fala assim, ó, quem é que gosta disso? Não. Levanta a mão. Pode, sabe? Entende? É porque eu acho que isso, primeiro, deve gerar um descontentamento absurdo, assim, com com o processo, sabe? Porque, querendo ou não, você falou assim, ah, não, ele falou assim que eu posso dar minha ideia. Mas por que vocês não gostam da minha ideia, saca? Eu acho que o problema, que eu, no mínimo que eu vejo que esse processo é gerar um estresse absurdo de um tentando convencer o outro que a ideia é boa, saca? É uma coisa que eu tava pensando, que você tava falando, deve ser uma coisa alucinante, né? Parece que eu acho que o diretor serve como mediador, entendeu? Ele vai, se tu dá uma ideia de uma determinada feature, se a coisa tem que fazer sentido pro todo, quem vai decidir isso é a pessoa que responde. E se ela acha que não faz, acho que faz parte sim da reunião, até do brainstorm, discutir o porquê de tal pessoa acha que isso não faz parte do jogo, não combina, ou até achar soluções de como fazer combinar. Entendeu? Acho que isso faz parte, mas tem que ter uma pessoa que só o argumento de é legal, ele não sempre é verdadeiro pro jogo inteiro, entendeu? É, eu acho que a gente tá preso entre dois argumentos que não tem lugar no ambiente colaborativo de criatividade, que é o vamos fazer porque é legal e é o vamos fazer porque é assim que eu quero. Eu acho que são justamente os dois extremos que a gente está falando. Eu acho que o bom diretor do projeto é aquele que vai ser capaz de ouvir o que alguém tem a dizer. Ah, pô, isso aqui seria super legal. Ponderar, igual vocês estão dizendo, considerar o todo, responder para essa pessoa de uma forma que ela não fique com a sensação de que a ideia dela foi descartada, jogada fora, sem que tivesse sido considerada. Entendeu? Mas o cara tem que ser capaz de argumentar o porquê de que essa ideia, sendo super legal, não cabe no projeto. Ou se cabe, ou se não cabe, argumentar o porquê e não dizer, não cabe porque eu não quero. Entendeu? Então, acho que é justamente o papel do diretor como mediador, ele conseguir atender a tudo isso sem que ele use esses argumentos de que é assim que eu quero e pronto, entendeu? Mas também eu acho importante a gente não esquecer de valorizar essa participação que todo mundo dentro de um projeto de jogos pode ter, que é um dos diferenciais que fazem muitas pessoas hoje em dia estarem até talvez ganhando menos para trabalhar com jogos do que com outras coisas que elas poderiam estar fazendo, mas porque elas sentem que na área de jogos elas têm uma contribuição maior, elas se sentem um pouco parte, né, um pouco donos daquilo que foi criado. Eu acho que isso aí é um sentimento legítimo de ter. Eu acho que para você fazer isso em massa tem que ser igual você falou, tem que ser na pré-produção, tem que ser um brainstorming. Não tem como você estar todo dia chegando de manhã e entendeu? Qualquer pessoa que tiver qualquer ideia maluca, você perder, entendeu, manhãs inteiras discutindo. Eu acho que por isso o diretor tem o papel de dar o foco muito forte, que você precisa dessa figura, entendeu? Que é justamente que vai impedir que você gaste todo esse tempo em ideias que talvez elas sejam legais, mas o cara tem um argumento ali na ponta da língua sobre por que ela não cabe ou quando é que ela pode caber, né? Justamente ponderar isso tudo. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa figura, mas sem perder esse sentimento que a gente tem quando a gente trabalha com jogos e que a gente também pode contribuir. Aqui no FIFA é muito forte isso. Os nossos produtores de game design, eles são muito abertos para a gente chegar e discutir. O FIFA, como é baseado, uma simulação praticamente, então tem muita coisa do mundo real que a gente traz para dentro do jogo. Então a gente, muitas vezes as nossas discussões, elas são baseadas no vídeo de alguma coisa que aconteceu no jogo tal, né, no jogo de futebol de verdade e tal, né, então você consegue sentar e demonstrar isso e discutir. Mas os nossos produtores, eles são muito também, eles têm uma abordagem bastante cética. Para você realmente ter a sua ideia sendo aproveitada no jogo, você vai ter que ter uma argumentação forte e o cara vai fazer o advogado do diabo ali na sua frente, entendeu? Vai questionar tudo e você tem que estar preparado para argumentar. Eu acho que esse é o tipo de colaboração que você precisa ter. Se você quer ter um ambiente que é criativo e é em grupo, você precisa estar preparado para defender o seu argumento. A gente já falou muito disso aqui nos outros podcasts e é uma coisa que eu acredito muito mesmo. Se você tem uma ideia que você acha que é boa, você tem que estar preparado para defendê-la. Se você descobrir que você não tem os argumentos para convencer outras pessoas de que a sua ideia é realmente tão boa, acho que você tem que parar e pensar e ver se ela é realmente tão boa assim quanto você pensava. Porque se você não consegue defendê-la e mostrar para outras pessoas que ela é boa e fazer com que eles tenham o mesmo raciocínio, alguma coisa aí está faltando. Então talvez o que esteja faltando é justamente mais essa argumentação, né? por cima da sua ideia. Então essa é uma coisa que, pelo menos a minha experiência aqui dentro do time do FIFA, ela funciona, ela acontece, você sente que você consegue contribuir, mas você só vai conseguir se você tiver realmente bastante argumento, porque o cara que tá lá, o diretor, o produtor, o game designer que tá cuidando dessa visão do todo, ele vai te questionar, ele vai voltar para você e vai perguntar qual que é o valor que isso tem pro usuário, como é que isso daí funciona com as outras coisas, como é que a gente comunica isso pro público, como é que o cara entende a feed. Tudo isso vão ser coisas que vão ser perguntadas e você vai ter que ter preparado para responder. E esse é o modelo que eu vejo de todas as experiências que eu tive até hoje como o melhor, aquele que tem funcionado melhor, e até num projeto de, obviamente, enorme escala, obviamente muito risco, muita coisa em jogo, mas ainda assim a gente consegue ter esse sentimento de que está participando. Eu acho isso muito importante e a gente não pode perder isso na nossa indústria, não. Senão, cara, pego o meu boné, vou ali fazer software para outro pessoal que vai pagar, entendeu, o triplo. Mas eu acho que tem um algo a mais aí que a gente não pode perder, e talvez a figura do diretor que eu mando, vocês obedecem, ela mata completamente esse sentimento. Uma coisa que eu acho importante falar para enriquecer um pouco, tu falou que gut feeling não é argumento, né? Muita gente usa como desculpa ou como argumento, dizer, não, tem um gut feeling, tem um sentimento que diz que isso é o certo ou que isso não funciona. Que isso é a mesma coisa que você dizer que você teve... Eu falei com a mãe de Ná. Exatamente. Eu tive uma visão aqui, entendeu? Um anjo apareceu e me disse, faça o jogo. É compreensível que uma pessoa se sinta desconfortável com aquela feature. Isso é compreensível. Isso existe. Sabe? As pessoas chamam isso de gut feeling, pode chamar. Mas com certeza existe uma explicação por trás desse teu gut feeling. Se tu tá desconfortável com essa decisão, alguma coisa te faz... E tu tem que descobrir o que que é. Tu tem que conseguir argumentar. Dizer é só um gut feeling, eu acho que não, é muito mais fácil só como desculpa pra botar o que tu quer do que isso. Eu acho que o gut feeling ele é criado com experiência, sabe? Alguém que começou agora, alguém que tá fazendo o primeiro jogo, não deve, pro bem dela mesma, ela não deve confiar no próprio gut feeling, ela deve ir atrás de respostas. Eu acho que alguém com 20, 30 anos de experiência, um Miyamoto da vida, se ele disser pra mim, eu tô trabalhando pra ele, disser pra mim, não, eu tenho um gut feeling que essa feature não vai funcionar, eu vou baixar a bola, vou dizer, então tá, né? Porque ele é um cara que já fez mais jogos do que eu tenho de vida, entendeu? Então, eu acho que e mesmo assim, eu duvido que ele não conseguiria explicar o porquê que é que ele não tá tendo esse sentimento bom com relação a determinada coisa. Então, eu acho que é necessário saber. Não se convença pra si mesmo, porque tu não vai convencer os outros, assim, de que não confia no teu. Se tu tem um, Não use isso como argumento. Ah, não, eu tenho um gut feeling que isso não vai funcionar. Procura, vai pra casa, dorme em cima disso e pensa por que que tu tá desconfortável com isso, entendeu? Assim como eu acho que você resolve qualquer problema. E isso não é a resposta mais fácil que tu vai conseguir se convencer e convencer os outros e não botar o projeto em risco por conta disso. Eu acho dessa coisa que você colocou, tem uma coisa desenvolvida que é o tempo do desenvolvimento, que às vezes você não tem o tempo de ir pra casa e fazer negócio, sabe? Uhum. Você tem que, entre aspas, estar preparado pra responder na hora, porque senão, por exemplo, amanhã é o deadline e nada mais vai ser mudado em game design ou coisa assim, sabe? Então tem gente que fica nessa pira de tentar achar a razão, que não consegue explicar porque, sei lá, tem um deadline maluco, e acaba mais estressando todo mundo tentando explicar o que ele quer dizer do que realmente dizendo qual é o problema. Eu acho que pra esse caso, justamente por isso que normalmente o diretor é mais experiente, né? Num risco, numa decisão que tem que ser tomada agora, o mais prudente é que a pessoa mais experiente, a pessoa mais qualificada, tome a decisão e assuma o risco, né? Não vai falar com uma outra pessoa que teve uma ideia e vai dizer, faz desse jeito, mas se der errado a culpa é tua. Como não, pô? Isso é justo. Completamente justo. Aí você manda todo mundo embora, como foi o caso do Homefront. Assim, você faz um jogo que vende 2 milhões de cópias, mas aí que você fez uma propaganda, você vendeu um jogo diferente do que foi prometido, e aí você manda a equipe inteira embora, porque eles venderam 2 milhões de cópias, mas eles não fizeram o que o marketing falou que ia fazer. Então, parabéns, vocês venderam 2 milhões de cópias, mas vocês não fizeram o jogo que eu queria, então vocês estão todos despedidos. Exatamente. É justo. Pra alguém é justo isso. Então, queria compartilhar uma processo que aconteceu aqui na Eidos, porque como quando foi anunciado o Deus Ex, né, teve toda essa coisa da pressão, tanto da comunidade quanto meio da franquia mesmo, de que o jogo tem que ser um reboot de franchise. Então, o que acontece? Como é que se faz um reboot bem feito? Essa era sempre a pergunta. O que aconteceu foi, pessoal, os game designers e level designers passaram bastante tempo discutindo e bolando como fazer isso. E numa parte do projeto, os game designers resolveram, entre aspas, fechar a porta para todo mundo. Então eles resolveram ter a visão de como deveria ser o jogo e como o jogo ia ser contado. Então, tudo que era para ser feito era baseado na visão deles e nada ia ser diferente. Então, às vezes, se você via um problema potencial e você comentava, ele falava assim: eu não tô vendo esse problema ainda, vamos ver se acontece. Mas você já tava prevendo aquilo. Por que aconteceu isso? O pessoal tinha medo de, por ser um reboot franchise e muita gente, mesmo do time, gostar, conhecer o jogo e ter ideias de como contar aquela história, eles tinham medo que isso acabasse criando essa coisa que a gente tá falando de anarquia, aonde eles perdessem as rédeas. Então, no começo, o game design era completamente fechado, nada era fora da visão do game design, por mais que as coisas fossem bobas. Aí o que começou a acontecer foi, nos primeiros playtests, começaram a aparecer os erros, né, disso. E aí foi meio uma coisa que abalou os game designers, no sentido de que eles perceberam que algo estava sendo errado. E aí eles tiveram que começar a reavaliar. E aí, na conversa com o time, meio que o pessoal começou a dizer: olha, eu acho que isso foi errado por causa disso, disso, disso. E então começaram a se levantar os pontos de o quanto que o game design fechado foi prejudicial naquela parte. Mas, por outro lado, eles conseguiram, digamos, ter uma visão clara do que eles gostariam de falar. Mas, entende? Mas Fit Rise apresentou problemas. Então eles começaram a trabalhar com o time. Porque, como eu já falei, todo mundo que trabalha nessa indústria é, no mínimo, inteligente. Então o pessoal percebe, o pessoal joga, o pessoal tem um gut, como diz o Rafa, de o que é bacana. Mas eles têm que expressar aquilo. E o pessoal começou a comentar: ó, eu acho que se a gente fizer desse jeito, vai ser legal. Então muita gente às vezes até desconfiava. Então, o pessoal começou a dizer assim: não, então a gente vai ter que parar, vai ter que prototipar algumas coisas pra tentar provar que é legal. Exatamente. Então teve, eu sei um caso, o menino é level designer, ele foi promovido agora pra game designer, que ele falou: olha, eu acho que o Summit Quest a gente tem que fazer desse jeito por causa desses 10 pontos. Aí o pessoal ficou muito receoso e ele tirou tipo 3 finais de semana da vida dele e algumas madrugadas para reimplementar toda uma parte de quest do jeito que ele imaginou que ia ser no City Hub e provar que aquela visão dele era certa, ou que aquela visão dele funcionava. E todo mundo adorou, e as quests começaram a ser feitas daquele jeito. Inclusive, ele começou a ficar referência para quest, né, agora como ele foi convidado a game design. Então eu acho que o fato de que eles fecharam, assim, bloqueou e causou muito problemas. E depois, no decorrer do processo, você vê que tinha esse receio de o quanto você vai deixar as features entrar, sabe? Então, quando eu entrei, inclusive, no jogo, porque eu entrei num momento bem crítico, então tinha algumas coisas que precisavam ser refeitas. E como a minha visão era neutra, eu percebi uma série de coisas e comecei a meio que ver, por exemplo, como era a abordagem dos game designers. E no começo, era muito assim: você vai ter que fazer desse jeito, porque é assim que eu quero. E aí você implementava e dizia assim: ó, dele jogava e dizia: isso não tá legal. Eu falei: acho que não tá legal por causa disso, disso, disso. Dele: olha, gostei, o que você acha que a gente pode fazer? Eu falei: acho que a gente pode fazer isso aqui. E o cara: bacana. Então, eles começaram a dar mais espaço pra gente, ajudar eles a fazer o polimento das features, porque às vezes a ideia de alguém só talvez não é suficiente. Então acontece que no exato final do Deus Ex teve essa versatilidade dos game designers terem um input maior do desenvolvedor fazer o polishing, e que eu acho que ajudou a melhorar a qualidade do produto. Mas em compensação, chegou um momento do projeto que era assim: ó, agora cortou tudo, sabe? Por mais que a sua ideia seja bacana, não dá pra implementar agora, a gente congelou. Não tem tempo. Exatamente. Então foi um processo interessante, porque, tipo, trancou-se todas as portas, teve esses problemas, a daí abriu, aí teve toda essa parte do rebrainstorming, verificar com todo mundo o que é que tava faltando no jogo. Aí algumas features foram revistas, ou até algumas cortadas e novas features implementadas. E depois teve esse processo natural de implementar feature, prototipa, fazer o polimento, até o momento que novamente fechou-se as portas, porque começa a virar risco, né? De você ter um jogo problemático ou de coisas incompletas. E isso eu achei que foi muito legal presenciar isso. Inclusive teve pessoal que até algumas semanas atrás ou até alguns meses atrás estava ainda querendo colocar coisa pra dentro, mas aí sempre teve coisa cortada, tipo, mas eu sei que isso vai ficar bom. Não, tudo bem, cara, tipo, a gente sabe que essa ideia pode ser sensacional, mas não tem como fazer. Você tá botando o jogo inteiro em risco porque você acha que você vai fazer uma coisa melhor, entende? Então eu achei uma experiência bem interessante, acho que tinha tudo a ver com esse podcast. E não sei se algum de vocês teve alguma experiência semelhante, Gilhard ou Rafa. Não, eu acho que é interessante o exemplo, até independente da gente ter experiência semelhante, mas só pra ver essa dinâmica, né? E eu imagino também, é muito fácil, né, a gente se concentrar, né, nas coisas que naquela abordagem de porta fechada, nas coisas que deram erradas, né? Ah, você vai dizer, ah, então aí depois a gente fez playtest e essa feature não ficou muito legal, essa outra decisão não foi muito boa. Mas isso aí, é muito fácil você ver o que deu errado e difícil de você enxergar o que deu certo, assim. Difícil enxergar que talvez a gente só chegou num ponto onde a gente podia falar sobre melhorias e fine-tuning e polishing e vamos trocar o jeito de fazer a mecânica desse pro outro. Só chegou nesse ponto porque tinha uma base que, quando eles fecharam as portas, eles desenvolveram. E essa base, ela é o ponto de partida, né? Então, o que me pareceu, sem eu ter estado aí dentro, sem ter saber nada disso que você falou de primeira mão, mas só pelo que você contou, o que ficou me parecendo é que essa abordagem deles de fechar as portas foi bastante para ter um ponto de partida, né? Pra ter uma primeira. Claro, ninguém faz o negócio querendo errar. O cara tá querendo acertar. O cara tá querendo fazer o melhor. Ele tá querendo que a feature saia já de primeira do jeito que ele queria. Mas a gente sabe que esse processo dificilmente acontece dessa forma. Então eu acho que, eu imagino que tenha sido importante ter fechado as portas pra você ter um ponto de partida, pra você ter alguma coisa que lembrasse o que o jogo precisa ser, entendeu? Ele lembra o que a gente quer que o jogo seja. Ele pode não ser isso ainda, e é por isso que a gente tem todo esse tempo de desenvolvimento e a participação de todas as outras pessoas. Mas eu acho importante, quer dizer, me suou pra mim que muita coisa boa também saiu dessa abordagem de porta fechada que eles tiveram que fazer, apesar de ela ter também acarretado nessas outras coisas ruins que você disse, de refazer muita coisa, de ter, entendeu, essas, né, esses problemas do projeto no futuro. Mas, tô falando besteira ou você acha que foi assim também? Não, eu acho sim, porque, como, digamos assim, a gente tá falando de um reboot de franchise, eu acho que o que o pessoal mais estava com receio é de como fazer isso da forma, entre aspas, correta, né? Porque ninguém sabe, não existe fórmula para isso. Então, eu acho que foi extremamente importante para dar o tom do jogo e como a experiência deve ser contada, né? Eu acho que o que faltou mesmo foram os detalhes que fazem do jogo ser o jogo, né? Certo. Então, porque eu acho até difícil se concentrar em tantos detalhes, né? Porque o cara tá pensando como é que vai ser o reboot, como é que vai ser a história, como é que vai ser a mecânica, como é que vai ser todas as features. E às vezes é muito difícil, né? Você enxergar o escopo todo. Eu acho que realmente foi bacana eles terem feito do jeito que foi feito. Eu acho que, assim, no começo o pessoal ficou muito receoso e teve até bastante grudge por causa disso. Porque o pessoal dizia, isso vai dar merda. Aí, tipo, e batia o pé, mas assim, o negócio não tá pronto, então você não tem como fazer isso, sabe? Então teve muito essa coisa que o Rafa falou, assim, muito gut no negócio, onde o pessoal teve que, no final, dos dois lados, né? O pessoal teve que dizer, não, eu falei que isso ia dar merda, sabe? Aí o cara assim, tá, mas... Eu te disse. Mas assim, esse é o tipo de coisa que já não vale, já não é mais construtiva, sabe? Certo. Não, ninguém... Se deu merda, tipo... Agora o objetivo é outro, sabe? Eu tenho um exemplo que é o oposto, assim. A gente começou um projeto, o time teve liberdade, assim, né, de discutir entre o time. Aí eles tinham uma diretriz, assim, que era um gênero específico que a gente deveria fazer. Tirando isso, mecânica, tudo era com o time. E a gente fez o jogo, então a gente estava bem feliz, o time inteiro respirou aquele jogo por meses, assim, fazendo. Só que no final do projeto, assim, perto do final, assim, né, quase, veio uma decisão de porta fechada, né, dos produtores, assim, né, que uma feature deveria ser implementada, porque marketing pediu que jogo daquele gênero tinha que ter determinada feature. Mas o marketing nunca tinha jogado um protótipo, o marketing não sabia nada do jogo, não sabia quais seriam a influência naquela, né, mudança no escopo do jogo. O time inteiro foi contra, com argumentos, assim, o time inteiro sabia tanto sobre o jogo que o time teve os mesmos argumentos para defender do porquê não fazer aquela mudança. Não só por causa de tempo, eles até deram mais tempo, eles deram mais dinheiro para fazer aquela feature. Mas a featuria não combinava simplesmente com o jogo, assim, ela não tinha nada a ver. E a gente tentou argumentar, né, tentou defender, jogou, chamou o diretor para reunião, tudo, mas foi não, é desse jeito e pronto, assim, totalmente o contrário do que tinha sido no início, né? Tudo bem, né, eles que mandam, a gente implementou. É o deles, né? É o deles que tá na reta mesmo. É, exatamente, isso, eles arcaram com a responsabilidade e foi, não botaram a culpa em ninguém, né, em nada. Depois. O que aconteceu foi que quando lançou o review do jogo, o jogo teve notas boas, assim, dentro do esperado até, mas reviews falavam, alguns inclusive falavam particularmente, essa feature não combinou com o jogo, ficou ruim, sabe? E aquela coisa, tipo, agora é tarde pra dizer, eu falei, sabe? Eu avisei que... Nem faz sentido, né? Que dava errado, sabe? Mas acontece, assim, sabe? Que é uma coisa que o time tá por dentro do jogo e terão que ser eles, as pessoas que respiram, que sabem do jogo, a tomar essas decisões, sabe? Uma decisão que foi tomada de porta fechada por pessoas que até os produtores entendiam do jogo, sabe? Mas eles assumiram essa responsabilidade, assumiram um risco, contando com que fosse trazer retorno, assim, né? Que no final, eu nem, pra falar a verdade, eu nem sei se o jogo vendeu bem ou mal. O que teve sucesso de crítica, mas eu não sei se sucesso de público foi tão grande assim, né? De mim não foi tão bom assim. Mas só um exemplo, assim, do oposto, né? De a gente começou com liberdade, mas depois, no final, podaram. Entendi. Pra fechar, então, esse assunto, e pra fechar a nossa main quest, eu vou fazer uma ponte entre o que vocês acabaram de dizer e o último assunto que a gente vai falar, que é sobre a participação da comunidade no processo de desenvolvimento do jogo, né? E o quanto você... muito se fala, né, hoje em dia, em ouvir a comunidade, feedback da comunidade. Cada vez mais fácil você entrar em contato com as pessoas que trabalham nas coisas que você gosta, através de redes sociais, através de Twitter. Você pode tweetar para o produtor executivo do FIFA. Quest. Você pode tweetar podcast também, claro, twitter.com/thepodcast, isso aí. Mas você pode hoje em dia tweetar pro diretor do filme que você gosta, se ele vai ler e vai responder ou não, é outra coisa, mas você pode. Tem um canal pra isso, muito mais fácil acesso do que jamais foi, né? Então, muita gente gosta, né? Muitos produtores, muitos desenvolvedores gostam de estufar o peito e dizer: nosso time, nosso projeto ouve a comunidade. Né, mas eu acho que é um assunto interessante pra gente destrinchar aqui e falar sobre direção do jogo feita praticamente pela comunidade, né, e o que a gente acha disso. Eu acho que, e aí a ponte que eu faço entre o que vocês acabaram de dizer e esse assunto é que aqui no FIFA também, da mesma forma que pessoas querem tomar decisões de porta fechada pensando que elas sabem o que é melhor pro jogo, isso acontece aqui também, como eu acho que tá sujeito a acontecer em qualquer projeto. E eu acho que aqui a gente tem a sorte de ter um time de liderança que é muito cético, né? Que é muito... Tem essa abordagem com qualquer um. Tá bom, se você, o que você está falando faz sentido e vai fazer um jogo de sucesso como é o FIFA ter ainda mais sucesso, você vai precisar me provar. E vai precisar me provar com argumentos muito convincentes. Então isso daí vale para... Entendeu? Se for o presidente da empresa, se for o marketing, se for o programador, entendeu? Se for o estagiário que tiver a ideia para botar no jogo. Então eles... Eu nunca vi eles se recusarem a ouvir ideia de ninguém, mas... Entendeu? Esse é o processo. Então eu acho... E da mesma forma, acontece com a comunidade, com a diferença de que não faz sentido você voltar pra comunidade e perguntar coisas pra ela. Tipo, dizer, você quer essa feature? Então me explica por quê. Porque é óbvio que isso aí, entendeu? Esse é você chamar trolls pra cima de você. Entendeu? Então, obviamente que não é assim que funciona. Então, o que a gente faz aqui é os próprios membros do time procurarem entender, a partir do feedback da comunidade, o que, que realmente a comunidade quer e montar os argumentos em torno daquela ideia para defender aquela ideia ou não. Então, vai ter ideias que a gente nem vai... Ninguém vai conseguir fazer isso, porque a ideia, então, ela provavelmente não é boa. Entendeu? Ou ela não encaixa, né? Não é dizer que não é bom ou ruim, todas as ideias podem ser boas e ruins. Mas ela provavelmente não encaixa. Agora, algumas delas a gente pega como o trabalhinho de casa durante a pré-produção, você pegar alguma coisa que a comunidade está pedindo e avaliar como desenvolvedor de jogos, né? Porque a comunidade também não tem obrigação de ser desenvolvedor de jogos, né? Nós é que temos essa obrigação. Então, pegar algumas dessas ideias, algumas dessas sugestões e explorar essa possibilidade. Né? Tentar colocar os argumentos na mesa e ver aonde você consegue chegar. Quem sabe você consegue construir a partir de uma sugestão da comunidade uma ideia que vai ser útil para o jogo. Então, eu já estou me adiantando no assunto e falando, né, mais ou menos como é que é a abordagem do FIFA, que é uma abordagem que eu considero de sucesso. Eu acho que ela corre o risco de não agradar a muita gente, principalmente, cara, fãs de FIFA estão entre os fãs mais fanáticos do mundo, né? Porque o futebol é uma coisa que traz muito esse fanatismo, né? Essa coisa da torcida. Então, as pessoas, elas se importam tanto com o FIFA a ponto de, isso é história real, não é sacanagem, fazerem ameaças à vida dos nossos produtores. De dizer que se você um dia estiver na cidade tal, eu vou saber e eu vou aí pra te matar. Os nossos line producers aqui já receberam e-mails e tweets desse tipo. Entendeu? Porque a feature tal que o cara queria, ou não entrou no jogo, ou não é como ele esperava, ou deu bug e ele perdeu uma partida multiplayer, entendeu? E aí o cara quer matar o produtor por causa disso. Então a comunidade tem essa característica, né? Então a gente sempre corre o risco de passar como entendeu? A comunidade pede por uma coisa e a gente não faz. Mas, cara, tem um motivo muito forte pra gente não fazer. Eu tenho certeza que com os canais que a gente tem hoje, com a quantidade de pessoas que a gente tem dedicadas a cuidar da nossa comunidade, se tivesse alguma ideia mirabolosa lá fora, que seja muito boa e que vá realmente mudar o jogo para melhor, tem motivo nenhum para que a gente não tivesse já capturado isso da comunidade, dos fóruns, e trazido para dentro e conversado. A gente faz isso com muito mais ideias do que parece para as pessoas que participam aí, porque elas não vão ficar nunca sabendo, a gente também não pode ficar abrindo isso, entendeu? Mas a gente faz muito, a gente considera muito esse feedback, mais do que fica aparecendo, e só que, claro, entendeu? É um processo aí muito complicado, muito grande para ser passado até que alguma coisa seja realmente aprovado para entrar no jogo e isso transforme aí em budget, né? E custe dinheiro aí para a gente fazer e colocar no jogo do ano seguinte. Queria saber também quais são as expressões de vocês. Do mesmo jeito que eu tenho exemplos bons, eu tenho exemplos não tão bons que a gente teve aí das nossas andanças na indústria de games sobre a participação da comunidade ou o quanto você valoriza o que a sua comunidade acha do seu jogo. Então, queria que vocês também contribuíssem com os seus exemplos aí. Queria, na verdade, se você me permitisse, eu queria perguntar pra você sobre o Deus Ex, que é um jogo que tem uma comunidade também muito ativa. E o Deus Ex 1, principalmente, é considerado um dos ícones e um dos marcos da nossa indústria. Eu, inclusive, acho isso também. E isso faz com que tenha muita gente muito apaixonada pelo jogo, ao ponto de também estarem aí questionando o que esse reboot de franquia vai fazer pra eles, né? E o quanto vai ser fiel ou não e ao Deus Ex 1, se vai ter ou não feature A ou B do Deus Ex 1, que era boa pra caralho. Essa é a abordagem, né, que o membro de comunidade tem. Então eu queria saber como é que vocês lidam com isso aí no Deus Ex, o que você puder falar e o que mais você tiver da sua experiência também na indústria de jogos sobre o assunto. Então, é bem legal você falar isso, porque acontece que os game designers, eles resolveram estar bem ativos no fórum pra, digamos, não haver Flame Wars. Porque no começo, eu acho, do Deus Ex, é a primeira reação de todo o público, né? Inclusive, até quando a Bethesda falou que ia fazer o Fallout, a primeira coisa é: não façam, vamos matar vocês. Então, a comunidade estragar aquilo que a gente ama há 20 anos. O pessoal tem uma reação muito forte. Então, os game designers, eles estiveram ativos, a comunidade, no mínimo, conversando e entendendo, né, as necessidades, o que os caras queriam. Mas já era, por exemplo, eles sabiam que tem que manter o coração do do Deus Ex. É, talvez por sorte ou coincidência, né, o Deus Ex é o Invisible War. Ele foi feito pelo mesmo time que do primeiro Deus Ex. Eles tentaram uma abordagem diferente e eles foram massacrados por ter feito uma abordagem diferente. Então, entre aspas, o que eles fizeram de ruim, né, que não foi ruim, é só porque a comunidade fez um jeito, não aceitou o jogo, serviu como experiência. Então eles já tinham um ponto de partida, eles já sabiam como até conversar com a comunidade. Então foi uma parte bacana. É, mas uma coisa que chamou atenção durante a semana, até não entrando a ver com a comunidade Deus Ex, mas é o pessoal da CCP, que é do Eve. Uhum. Se vocês acompanharam a GameSpot nos últimos dias, vocês viram que parece que um documento oficial do Eve vazou sobre a ideia de fazer microtransações. Olha. E nesse documento havia sobre vender skin de nave, vender firulinha. E teve uma parte do documento que não era clara, que pelo jeito era só o primeiro scrap dos caras, que dizia que talvez pudesse haver a venda também de itens que não influenciassem tanto no jogo. É, por exemplo, que se você vender uma nave muito foda, que alguém passou 3 anos para comprar a nave no Eve, você vai destruir, né, toda a economia do jogo. E daí esse documento, que não estava muito claro, foi lançado dizendo que eles iam vender, por exemplo, slots de armas nas naves. E parece que a comunidade ficou ridiculamente revoltada. E esse pessoal do Eve, ele é realmente hardcore. Eles têm uma associação dos jogadores do Eve. Nossa. E eles têm o presidente, que foi eleito com voto num dia lá, maluco. E esse cara foi chamado pela CCP, como representante da comunidade, para analisar o documento junto com o pessoal da CCP. E aí ele dá o parecer para a comunidade do Eve. Então até saiu essa semana o resultado do parecer do cara, e o cara disse: não, a gente não precisa se preocupar não, que eles realmente não vão ferrar com o nosso jogo, o documento realmente parece... É, quer dizer, precisou assim, o aval do presidente da Associação dos Jogadores de Eve. Então, aí você vê também o outro extremo, né, que é, por exemplo, que um MMO é feito pela comunidade. O MMO é o que a comunidade que entre aspas, quer que ele seja. Então se o cara diz assim: não, pessoal, eles vão foder com o nosso jogo, tipo, eles vão vender todos os itens e não sei o que, eu tô fora. Você imagina o resultado disso, né? Eu acho, Seco, pra gente colocar mais molho aí no que você tá dizendo, o pessoal que tá ouvindo pode achar que o que eu vou dizer é um absurdo sem tamanho, mas nós somos testemunhas que isso acontece, mais do que vocês, amigos, imaginam. Mas imagina você chegar na situação em que você confia tanto no seu departamento de game design que você, tudo que o seu departamento de game design decide fazer, você vai lá e pergunta para sua comunidade se eles acham que é uma boa. E faz com isso que a comunidade... É, ou se você não pergunta para a comunidade, você pergunta para as pessoas cujo trabalho é ouvir a comunidade. Entendeu? E aí, o que vocês acham que a comunidade vai achar disso? Quer dizer, e isso acaba, sabe, sendo o driver do seu trabalho de game design, e acaba fazendo com que decisões sejam tomadas com relação ao design do jogo, baseados, sabe, no feedback que ele é muito cru, né? O que a comunidade, é aquele, uma coisa que a gente sempre comentou, será que a comunidade, ela sabe o que ela quer? Né? Muitas vezes ela não sabe, porque é muito fácil, cara, a diferença... Olha a diferença entre você postar uma coisa no Twitter: ah, eu acho que o FIFA agora tinha que ter robôs. É muito fácil eu chegar e postar isso no Twitter. E a diferença entre isso e você tomar uma decisão dentro do desenvolvimento de um jogo séria, que vai mudar o jogo, vamos dizer, pra sempre. Entendeu? Então, quer dizer, o cara que tá deixando o recado no Twitter, ele tá pouco se fudendo se o recado dele vai destruir o jogo ou não. Ele, entendeu? Deu na telha dele, ele vai lá e bota. Então, como é que você... essa abordagem de você deixar que essas pessoas, esses tipos de ideias dirijam o seu game design, ela parece ridícula quando a gente fala nela aqui, mas ela acontece mais, infelizmente, do que o que a gente gostaria. Então, queria deixar o Rafa dar a opinião dele sobre esse assunto das diferentes empresas e projetos também que ele participou. Peraí, vou cortar o Rafa, peraí. Cortei você, né? Não, é só porque você tem que lembrar, eu acho que uma coisa bem importante, que é a diferença do Eve pro que você falou, é que os caras não queriam novas features. Eles não estavam dizendo como eles queriam o jogo, porque o jogo que os game designers fizeram era o jogo que eles amavam. O que eles não queriam é que houvesse uma banalização do gameplay, né? Certo. Da hora que tu começa a vender. Então, é engraçado, tipo, que eles se reuniram pra, pelo amor de Deus, não mudem o gameplay sensacional que vocês fizeram. Entendi. A gente não quer que as nossas ideias sejam implementadas, a gente não quer que as suas ideias sejam modificadas, sabe? Entendi. Queria preservar o que já é nosso. Exatamente, acho que essa é a parte mais importante da diferença entre o que você comentou. É, beleza. Vai lá, Rafa, desculpa, cara. Não, é, uma coisa que acho que é importante também de ver é o quanto a comunidade está alinhada com o estúdio, com a empresa que está desenvolvendo, com relação à visão do jogo. Num extremo, por exemplo, tem a comunidade do Eve, que eu acredito que, que a visão dos dois, da comunidade e da empresa, é muito próxima. As duas estão fazendo, jogando e participando de um jogo praticamente o mesmo, assim, né? É, um tá fazendo muito do que, dentro do que o outro espera, por isso a comunidade do Eve é fiel. Ela não é tão grande quanto de um MMO tipo WoW, mas ela é muito fiel. E é, dado isso, a participação dessa comunidade passa a ter muito mais valor, né? A gente está fazendo esse jogo para esse grupo de pessoas. E tem um, daí o lado também, que é um oposto, por exemplo, a comunidade de um jogo, de uma IP nova, né? O jogo não foi nem lançado ainda, mas já tem uma comunidade, já tem fórum, as pessoas estão discutindo. Então existe a chance muito grande de o jogo em que a comunidade está comentando sobre e está falando não é exatamente o jogo que a empresa está fazendo. A visão não é exatamente a mesma. Uhum. Porque ninguém jogou, ninguém está com o jogo na mão. Vou dar um exemplo de, por exemplo, uma expectativa minha de um jogo que não entregou é o LA Noire não é o jogo que eu estava esperando. Eu achava que fosse outro jogo. Uhum. Um jogo mais de investigação, mais sobre investigar e muito menos sobre contar a história. Eu posso dizer o mesmo também. Pois é, da participação, por exemplo, a minha participação na comunidade desse jogo, eu não participei. Mas seria inútil, digamos assim, pro estúdio. Certo. Porque eu não tô dando opinião no jogo, naquele jogo, eu não tô fazendo aquele jogo ali. Entendeu? Então qualquer coisa que eu falasse com relação ao jogo que eu tô esperando é totalmente inválida. Né? Dado isso, considerando isso, a gente tem que ver que a comunidade, às vezes, ela, como tu falou, às vezes ela não sabe o que quer. Mas às vezes tem uma coisa que é um pouco pior, eu acho, que ela saber o que quer, mas saber o que quer, mas não exatamente como quer aquilo. Porque o como aquilo vai ser implementado depende de muitas variáveis que a comunidade não faz nem ideia do que esperar, do que vai ter no jogo, do que não vai ter. E o como, ele é um pouquinho importante, né? Exatamente. E o como ele é. Então eu acho que é válido analisar a comunidade para saber o que a comunidade anseia, o que eles esperam, que tipo de coisa que eles gostam. Por exemplo, eu não trabalho na EA, mas eu imagino que no FIFA, sendo um jogo de simulação, como tu mesmo falou, acho que a pessoa que se liga mais na comunidade capta mais os fatores de simulação do futebol do que os de transformar o jogo num arcade. Né, eles captam muito mais de, pô, simular tal aspecto de um jogo de futebol. Pô, realmente, a gente nunca tinha pensado nisso. Como será que a gente pode simular isso? Então, não exatamente, talvez não exatamente como o cara falou, mas a ideia de simular aquele aspecto é interessante. Porque talvez vocês não tenham pensado. Isso, vou dar um exemplo concreto para completar o que você está falando. Uma das features do FIFA 12 que vai sair aí, que a gente está chamando de Precision Dribbling, é uma coisa que antes no FIFA você não podia fazer e muita gente reclamava. Eu não sei dizer se foi pelo fato das pessoas reclamarem ou se foi alguma coisa que o pessoal aqui de dentro já tinha percebido também e resolveu fazer, mas de qualquer forma, por exemplo, você pegar um jogador como o Messi, que tem a capacidade de manter a bola muito próximo do corpo, né, e ir driblando entre vários jogadores, você não podia fazer isso no FIFA nunca, em nenhum jogo, porque você não tinha justamente a precisão no drible suficiente, né, se o cara é bom o suficiente nisso, para fazer isso acontecer no jogo. E esse ano você vai poder ter isso, já foi divulgado, que você vai ter, novos atributos que vão permitir que o jogador que você está controlando tenha um controle muito mais fino, muito mais próximo da bola, e a gente já vê nas nossas sessões de teste aqui, como que isso mudou a maneira de jogar com esse tipo de jogador como o Messi. Você consegue hoje fazer, recriar gols que o Messi marca quando ele tá jogando no Barcelona, porque na Argentina ele não marca porra nenhuma, mas você consegue recriar os gols do Messi e de outros jogadores com esse perfil, que é uma coisa que não tinha. Então é um exemplo de uma coisa que tipicamente a comunidade já tá olhando pro mundo real e trazendo sugestão para dentro do FIFA, entendeu? Então, e como isso foi implementado, quem decidiu não foi a comunidade, foi os produtores e jogadores de vocês, entendeu? Exato. Acho que é isso, ver o que a comunidade quer pode ser muito importante, mas como aquilo vai ser implementado, acho que já é diferente. É isso aí. E com isso a gente fecha a Main Quest do episódio número 23++. É, mais um episódio aí do seu podcast chegou para vocês aí. Hoje a gente espera que tenha sido uma discussão interessante. A gente quer muito a sua opinião, como sempre, né? É, não só sobre o assunto de hoje. A gente queria ver mais discussão sobre esses assuntos, sobre essas main quests que a gente traz. Mas a gente também está sempre ouvindo e considerando quaisquer sugestões de assuntos pra gente, né? Como foi no podcast passado, onde a gente só respondeu realmente perguntas de vocês. A gente quer fazer outros desse tipo, mas a gente depende aí das suas perguntas chegarem pra gente com assuntos interessantes. Então, você já sabe, para contribuir, lá vou eu de novo, é o contato@thepodcast.com, é o twitter.com/thepodcast, ou você entra no nosso site www.thepodcast.com e deixa o seu comentário aí nos posts com cada um dos episódios. E a gente fecha, hoje a gente vai sem Quest Failed por causa do tempo, a gente espera que você tenha gostado aí de tudo que a gente falou, né? A gente se despede, meu nome é Giliar, o Rafael também se despede de vocês, como é que é, Rafa? Obrigado pela participação, continuem aí, espero que tenham gostado desse episódio, que eu gostei bastante. Então o Rafa já tá aí cheio de fome, querendo ir fechar. Morrendo de fome, cara. Pois é, eu sei. E você, Seco, você também despeça-se do nosso pessoal. É, valeu, galera. É, obrigado pelos posts no fórum, pelos e-mails, tá bem bacana. Espero que tenham gostado do episódio. Beleza, é isso aí. Também espero que todo mundo tenha gostado. Contribuam aí, vocês já sabem como. É só chegar lá e falar com a gente. Estamos aí pra isso. Semana que vem tem Quick Quest, na outra semana mais um podcast. Um abraço pra vocês e tchau. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. O som que você curtiu nesse programa foram as trilhas de Chrono Trigger, Earthworm Jim e Final Fantasy VI. E as músicas de hoje, somente bandas canadenses. Rush com Tom Sawyer, Theory of a Dead Man com Bad Girlfriend e Sum 41 com Still Waiting. We just need some motivation. Free time has seen no conviction. Just lies and more contradiction. So tell me, what would you say?